Boa tarde. Muito boa tarde a todos e a todas. E eu gostaria de agradecer-vos a presença. Estarem aqui hoje connosco e agradecer muito e especialmente às duas moderadoras que vieram ajudar-nos a refletir e a partilhar e a discutir sobre o tema do poliamor. Em meu nome pessoal, em nome do Centro LGBT e da ILGA, as muito boas-vindas a vocês, à Fátima Marques, à Inês Rolo. Temos muito gosto em ter-vos cá, em discutir este assunto e não me vou alongar, queria mesmo passar a palavra à Fátima e à Inês e dizer-vos que este é um espaço que queremos de debate, de diálogo, o mais possível. Aproveitem, eu vou fazer isso e obrigada. Pronto, eu perguntei à Fátima se ela não se importava que eu começasse, porque eu trago uma definição de poliamor, uma definição possível, e depois o que vou tentar fazer é juntar essa definição teórica com a minha própria experiência pessoal. Pronto, sou Inês Rolo, do Poli Portugal, sou poliamorosa, não queria deixar de começar sem dizer isso, portanto, queria era tentar fazer uma, para que isto não fique muito abstrato, nem demasiado teórico, e para que também vejam um exemplo de como é que é possível viver isso na realidade. Depois, com certeza, a Fátima trará também todas outras dimensões da vida pessoal dela que serão certamente interessantes. Mas pronto, começando se calhar já a matar por uma definição possível de poliamor. Há várias definições que podemos dar. Eu queria mobilizar alguns conceitos principais e usar uma definição da qual que eu gosto bastante, e que até vou ler, que é a seguinte definição, que é a suposição de que é possível, válido e valioso manter relações íntimas, sexuais e ou amorosas com mais do que uma pessoa. Esta definição é boa porque diz três coisas, diz que é possível, que é válido e que é valioso, ou seja, que vale a pena, manter relações de vários tipos, diferentes, não necessariamente só de um tipo, com várias pessoas ao mesmo tempo. Outra possível definição de que também gosto, que é de uma ativista e de uma académica conhecida chamada Meg Barker, é a de que o poliamor será uma forma, entre outras que existem, de não monogamia consensual, em que toda a gente sabe de todas as relações que estão envolvidas e em que há uma ênfase na multiplicidade de relações românticas ou amorosas, mas também podem existir outro tipo de relações afetivas, emocionais ou íntimas, que não têm que ser necessariamente românticas. O que é que todas estas formas e diferentes tipos de relações podem implicam na sua base? Implicam o consentimento informado de todas as pessoas envolvidas. Para algumas pessoas, o poliamor pode ser uma identidade, a sua própria identidade, a sua forma de viver. Para outras, pode ser uma orientação relacional, como existe a orientação sexual, existiria também uma orientação relacional. E para outras é também considerado um estilo de vida. Portanto, temos uma área ampla em que podemos pensar o poliamor. Internacionalmente, o poli está muito ligado ao movimento LGBT, daí fazer perfeito sentido estar a falar dele também aqui, como uma minoria que se cruza também com estas. E porquê é que se cruza? Porque é uma orientação relacional que está aberta a todos os tipos de identidades de género, a todos os tipos de expressões de género e a todas as orientações sexuais. Portanto, as pessoas poli são lésbicas, homossexuais, bissexuais, trans, assexuais, pansexuais, o que lhes der na real gana. Kátia, preciso da tua cooperação poli nesta situação. Pronto, eu trouxe-vos algumas imagens para isto não ser super aborrecido e para ser muito mais interessante do que só eu a falar, que são de uma autora que faz cómics, que é a Kimchi, e grande parte dos cómics desta pessoa giram à volta de vida poliamorosa, nas suas várias formas, e também da sua própria vida pessoal. O site é Kim She Cuddles, podem encontrar também no Facebook. E o Poli Portugal faz atualmente a tradução dos cómics para português, por isso é que temos aqui esta belíssima tradução. Se encontrarem algum erro, gritem. Então, o que é que. Eu trago-vos algumas imagens, trouxe só 10, para introduzir os vários tópicos que gostaria de abordar o mais rapidamente possível. Então, estão duas pessoas a conversar sobre a sua relação. Vocês conseguem ver, gosto muito de me sentir próxima de ti, gostava muito que a nossa relação avançasse para outro nível, outra pessoa também está na mesma página, mas há uma pequena coisa que é preciso resolver antes, que é eu só posso estar contigo se a relação for monogâmica. E a outra pessoa, como veem, não está particularmente feliz com esta condição. Isto acontece às pessoas poliamorosas, porque é que eu pus isto aqui? Para refletirmos um bocado sobre a ideia de felicidade e de costumarmos dizer habitualmente, está tudo muito bem, porque o que importa é que cada um escolha aquilo com que se sente bem e desde que seja feliz com essa escolha. O problema é que nos esquecemos muitas vezes que as nossas escolhas sobre o que é ser feliz já estão muitas vezes culturalmente investidas antes de nós chegarmos lá ou nascermos sequer. Quando eu vim ao mundo já estava definido o que era ser feliz. E eu esqueço-me disso, portanto já há um peso cultural antes que me diz o que é suposto serem as pessoas felizes. Então, as pessoas felizes são hetero, casadas, com filhos ou potencialmente com filhos a caminho, com casa, carro, família assim mais próxima do XPTO, com dinheiro e depois do outro lado temos tudo aquilo que não são as pessoas felizes. As pessoas que não são felizes são as pessoas que escolhem viver sozinhas, especialmente se forem mulheres aí serão particularmente miseráveis. As pessoas que escolhem viver relações não românticas ou que são não românticas nas relações que desenvolvem, que não precisam de estar apaixonadas para desenvolver uma relação com alguém, as pessoas que não querem ter sexo com ninguém, as pessoas que querem ter muito sexo com muita gente, especialmente se forem mulheres, aí são particularmente más, as pessoas que não querem ter filhos, especialmente se forem mulheres outra vez, ou seja, há uma série de pessoas que serão tendencialmente infelizes, ou assim a sociedade diz que elas devem ser. Há algo que está por trás disto e que é um sistema que obviamente identifica aquilo que é um modelo preferencial e um modelo que nos faz feliz, e por isso eu quero falar de um palavrão muito fixe que é sistema mononormativo, tal como existe o sistema heteronormativo. E nós, muitos se calhar que estamos aqui, já questionámos um deles, alguns se calhar já questionámos os dois, eu estou interessada em questionar os dois, porque esta ideia da mononormatividade, e eu não estou a falar da monogamia, nem das monogamias que as pessoas fazem e escolhem fazer, eu estou a falar sim do sistema que me diz que ser monogâmica é melhor do que qualquer outra opção que existe à face da Terra, mesmo eu querer estar sozinha. E que hierarquiza os afetos, dizendo-me que um casal é mais importante que qualquer outra forma que eu escolha para me envolver, seja com quem for, nem que seja com o meu gato. Atenção que isto não foi uma apologia às relações com animais, obrigado. Pronto. Depois, a ideia também de que a monogamia é a única opção válida, a única opção séria e que desvaloriza todas as outras opções, que são ignoradas, escondidas, que são evitadas, que são patologizadas e que acabam a não ter representação. Ao mesmo tempo, e com este sistema mononormativo, vem a idealização do amor romântico, que está completamente naturalizada. Portanto, não é algo que nos apercebamos facilmente, a não ser que estejamos ativamente a ir contra isso e a identificar os seus problemas. Nós vemos representações de monogamia e de heteronorma em todo o lado. E as pessoas que estão aqui sabem isso porque também o devem ver em todo o lado. É muito mais fácil encontrarmos filmes que representam relações mono-hetero do que outros tipos de relações. E quem diz filmes diz toda a produção cultural. Esta universalidade diz que a monogamia esteve sempre presente, sempre foi normal, sempre foi a regra e está errada. Porque noutras épocas históricas, noutros contextos geopolíticos, a monogamia não era um modelo preferencial. Portanto, a naturalização é que nos dá essa ideia. Eu queria-vos trazer aqui a expressão do amor Disney, que no fundo é o que esta senhora de cabelo verde pretende, esta pessoa de cabelo verde, não sei se é uma senhora, que é uma expressão da Brigitte Vassallo, que é uma ativista queer e poli, e que usa esta expressão do amor Disney para identificar o amor eterno, único, exclusivo, para sempre, que está em todos os filmes da Disney. Esta pessoa quer o amor Disney e está a informar a outra que quer esse amor Disney, o que é fantástico, porque assim a outra já sabe com o que é que pode contar. E é bom que as pessoas façam isto logo à partida e não descubram isso depois a meio, quando já está tudo estragado. No sistema de pensamento monogâmico acontece que o amor Disney é preferencial e, portanto, todos os amores excluem-se uns aos outros. Quando num sistema monogâmico encontramos um amor número 2, digamos assim, de forma cronológica, temos que eliminar o amor 1, porque eles excluem-se mutuamente e não podem coexistir. Também criamos aqui no amor Disney uma hierarquização em que o amor romântico, o amor que temos pelo nosso companheiro ou companheira, vale mais do que qualquer outra relação que tenhamos. Mesmo que tenhamos um amigo há 20 anos que esteve sempre lá para nós, ainda assim o preferencial, aquilo que a sociedade mais vai validar, é esse amor romântico. Ao mesmo tempo acontece aqui a colocação de tudo o que nós alguma vez possamos querer e desejar numa só pessoa. Então, a pessoa com quem nós temos sexo tem que ser também a pessoa que nós amamos, tem que ser também a pessoa com quem nós queremos ter filhos, tem que ser o nosso companheiro perfeito de casa, tem que ser a melhor pessoa para ajudar em tarefas domésticas, tem que ser a melhor pessoa na cama, tem que ser a melhor pessoa para ir aos jogos de futebol, tem que ser a melhor pessoa em absolutamente tudo. No fundo, nós estamos à procura da super mulher e do super homem, que é a pessoa que é absolutamente tudo em todas as áreas, a todo momento, e que nunca falha, porque quando falhar, então é a falência do amor Disney. Ao mesmo tempo, estamos constantemente a olhar para as nossas relações de um ponto de vista de um capitalismo emocional, que é, mais uma vez, uma expressão que a Brigitte Vassallo utiliza e que outros autores também referem, porque toda a nossa lógica é uma lógica de economia, de dizer, por exemplo, és meu ou minha, vou conquistá-la, vou conquistar esta pessoa, vou à conquista, vou investir nesta relação. Vou pôr umas ações e aquilo... Eu não sei como é que funciona a bolsa, mas é basicamente assim. Ou então, roubaste-me o coração, assaltaste-me, sei lá, a alma, qualquer coisa. Mas todos estes termos vêm de uma outra lógica e nós usamos com toda a naturalidade no contexto do amor romântico e achamos-os perfeitamente normais, quando no fundo parece que estamos ali a falar de um capitalismo à volta da pessoa com quem queremos passar a vida. Aquilo que eu queria falar a seguir e que mostro nas imagens que vêm a seguir é olharmos para o amor como não sendo escasso, que é um bocado o ponto de vista poli, ou seja, o amor pode ser um órgão que cresce quando ele é exercitado, quanto mais o usamos, mais ele há, existe, portanto ele não se esgota, e ele pode ser estendido para além dos limites que nós pensamos que ele tem. E eu depois encontrei uma expressão também da mesma pessoa, portanto, claramente estou apaixonada por esta autora. A Brigitte Vassallo utiliza uma expressão que é: o amor é uma energia renovável. Que se nós olharmos para o amor dessa forma, quanto mais o usamos, mais ele se estende, mais ele abrange, mais ele é capaz, nós podemos construir neste contexto uma energia renovável, as nossas redes de relações, de uma maneira completamente diferente, uma forma do it yourself. Neste caso, que eu agora vou fazer uma transição para a parte pessoal e vou-vos falar da minha rede de relações do It Together, porque não estou a fazê-la sozinha. Na verdade, algumas partes já estavam feitas quando eu cheguei, o que é fixe. A minha rede tem eu estou a falar imenso, peço desculpa, mas eu já me vou calar daqui a uma folha, e tem imagens no meio. Então, a minha rede tem 7 pessoas atualmente. Pode vir a crescer, mas eu preocupo-me se isso acontecer, porque 7 pessoas já é muita pessoa para ter em consideração. Eu tenho neste momento 2 relações. Eu não sei porque estou a consultar a minha cábula, porque eu sei o que é que... Pronto. Eu tenho neste momento 2 relações amorosas, românticas, com 2 pessoas. E vivo com 2 pessoas, mas não são as mesmas. Ou seja, uma delas é, mas a outra não. Eu vivo com um dos meus companheiros e com uma das companheiras do meu companheiro. De um dos meus companheiros. A linguagem é um bocado difícil. E vivemos os 3, já há quase há 3 anos, identifico-me como lésbica queer, e as duas relações que eu tenho neste momento, uma delas é com um homem cis heteroflexível, a outra é com uma pessoa de gender queer que se identifica como lésbica. Eu estou-vos a dar este contexto para perceberem que, sim, a minha rede tem 7 pessoas, portanto há aqui uma data de pessoas que eu não referi, que são outros companheiros de um dos meus companheiros, e ao mesmo tempo há uma dessas companheiras que tem um outro companheiro, e isto era mais fácil com um boneco, mas vem um boneco a seguir. Pronto. Perfect. Então, como é que se traduz o facto da minha rede ter 7 pessoas? É basicamente isto, isto é a minha vida. Fogo, estou tão cansada, não dormi nada a noite passada, eu não quero saber sobre as tuas quecas taradas versão poli e fetiche, o quê, mas quem é que tem tempo para sexo? Eu estive acordada a noite toda a processar emocionalmente com toda a gente. Isto é verdade. Porquê? Porque o poliamor não é propriamente o nirvana das relações, não estamos a atingir a iluminação, e isto é bastante complicado e mexe com coisas como crescer, tornar-se vulnerável, estar exposto a coisas que nos incomodam, medos, inseguranças, tenho a certeza que toda a gente já tem a palavra ciúme na sua cabeça, mas é só nas imagens seguintes. Kátia, já podes mudar de imagem. Implica estar disposto a muita coisa e a processar loucamente e a falar sobre tudo, porque um dos mandamentos é comunicar, comunicar, comunicar. E isto é comunicar o quê? Não é dizer está um belo dia hoje, pronto, também às vezes é, mas é fundamentalmente falar sobre o que se sente, falar sobre necessidades, sobre o que se quer, sobre aquilo que se quer partilhar com as várias pessoas, sobre o que é que as outras pessoas podem sentir relativamente a isso, falar com essas outras pessoas e perceber o que é que elas sentem, o que é que elas precisam, o que é que elas querem, conhecer as outras pessoas, e às vezes implica prescindir de algumas coisas. Pode ser a imagem seguinte, obrigada. Prescindir de algumas coisas, porque isto não é só ganhar, ganhar, ganhar. Às vezes nós temos que prescindir de tempo e atenção, porque a pessoa com quem nós estamos está com outra pessoa naquele momento e claro que naquele momento nós não estamos lá. Portanto, há sempre coisas que vamos ter que prescindir. As relações já de si mudam constantemente, as poli estão sempre a mudar também e mudar pode ser assustador. A minha constelação atualmente tem 7 pessoas, há uns anos atrás era completamente diferente, amanhã eu não sei como é que ela vai ser, e isto é assustador para algumas pessoas. Outro fator, as pessoas não se dão sempre bem, não gostam todas umas das outras. Às vezes há problemas que é preciso resolver, nem sempre nós vamos gostar da pessoa de quem a pessoa com quem nós estamos gosta. Isso implica o quê? Há muito aquela ideia de que o poli são pessoas que não querem compromisso. Pessoas. Mais compromisso que isto é um bocado difícil, pelo menos não da maneira como eu faço, porque isto é comprometer-me com uma pessoa que por sua vez compromete com outras, que por sua vez me implica a mim, e estamos todos extremamente comprometidos. Mais compromisso que isto é bastante difícil, e claro que no meio disto tudo às vezes pode acontecer esta situação de estar toda a gente a processar imensa coisa, está toda a gente com problemas e ninguém tem tempo para nada. Imagem seguinte. Eu estou a falar demasiado depressa. Ciúmes, porque como este tópico costuma surgir frequentemente, eu decidi incluir aqui uma parte específica sobre ciúmes, porque costuma ser sempre a primeira coisa que as pessoas dizem: ah, eu podia perfeitamente fazer isso, isso é super teoricamente fixe, mas eu sou uma pessoa que precisa de uma pessoa só para si. E atenção, eu estou a fazer um quote, eu estou a citar-me a mim própria, porque há 5 anos atrás eu disse exatamente esta frase, que é: eu preciso de uma pessoa só para mim, eu podia lá viver isso, isso é uma ideia muito interessante, mas não. E entretanto, um ano depois descobri que afinal sim. Porquê? Porque os ciúmes podem ser perfeitamente trabalhados, falados, e muitas vezes são sintomas de outras coisas. O problema é que nós costumamos olhar para o ciúme como se ele fosse algo inevitável. É uma regra da vida, uma lei da vida, vai-me atingir e pronto, não vou poder fazer nada, vou virar um monstro. Sim, podemos virar um monstro, mas também podemos não virar e também podemos fazer alguma coisa com o monstro que nos tornamos. Podemos, por exemplo, e por isso é que eu trouxe este livro profundamente assustador, isto é um livro de exercícios sobre ciúme. As pessoas poli leem este tipo de livros e fazem algumas, não é? Pelo menos. Há outras que não querem saber de nada disto que eu estou para aqui a dizer, atenção. E são poli na mesma. Mas pronto, as pessoas tipo eu, estudam estas coisas. Eu ainda não li este livro, mas já li algumas partes, e no início li imenso estas coisas, que era para me convencer a mim própria que isto era perfeitamente possível e que eu não estava a entrar numa grande loucura. Então, existem exercícios sobre ciúmes. As pessoas podem passar por várias fases e fazer coisas com os ciúmes. Por exemplo, podem comunicar com o parceiro, com o companheiro, com a companheira, e dizer: eu estou-me a sentir culpada porque eu não devia estar a sentir ciúmes. Então, mas tenta perceber qual é que é o sentimento que estás a sentir realmente, e que não são os ciúmes, porque os ciúmes são sempre reflexo de outra coisa. E a pessoa diz: então, eu sinto-me triste. Então, pronto, deixa de simplesmente sentir. E se esta pessoa for tipo eu, fica irritada porque não me digas o que é que eu tenho que fazer. Pronto, isto é a parte cómica da Kimchi. Imagem seguinte. Outra conversa sobre ciúmes. Neste caso, sobre poder falar com alguém e essa pessoa não estar a morrer de ciúmes, embora saiba que aquilo é referente a uma outra pessoa. E depois há uma reflexão sobre o que é o amor neste contexto, o que é poder falar com alguém sobre os ciúmes que se sente. E eu gosto daquela definição final, que é: o amor é aquilo que está sempre presente quando não estamos a prestar atenção a tudo o resto que o esconde, nomeadamente situações de ciúmes. O que é que nós fazemos com os ciúmes, as pessoas pólico ligam a estas cenas? Então, o primeiro passo é, isto aqui é tipo os passos para a salvação, aceitar aquilo que estamos a sentir, não entrem em denial. Eu tenho ciúmes, eu sou uma pessoa poliamorosa com ciúmes, há várias que são assim, há outras que não sentem ciúmes nenhuns, eu adorava ser assim, mas não sou. Portanto, eu sinto ciúmes, e por isso a primeira coisa a fazer é dizer: sim, eu sinto ciúmes. E é, quando eu estou a senti-los, dizer: olha, desculpa, eu estou a sentir ciúmes. Tipo assim. Ou às vezes com um choro lá pelo meio e tal, se for mais dramático. Depois é identificar quais são os triggers, e separar isso da causa do ciúme. Porque eu posso ver o meu companheiro a dar um beijo noutra companheira e morrer de ciúmes naquele momento. Mas não é o facto daquele beijo existir que me está a fazer os ciúmes. Se calhar o que me está a fazer os ciúmes é uma coisa que não tem nada a ver com aquele beijo. É que se calhar eu ontem à noite tentei dar-lhe um beijinho e não deu, porque ele estava ocupado a fazer outra coisa. E agora eu estou ofendida porque afinal agora há tempo para dar beijinho na pessoa X. E não houve tempo para dar beijinho. Se calhar o meu problema é outro, falta de atenção. Eu não estou a dar isto como uma regra absoluta, porque os ciúmes são de facto uma coisa complexa. É de facto difícil chegar às suas causas e principalmente conseguir separá-las dos triggers, porque nós podemos estar num momento, numa situação social em que estamos a morrer por dentro e não conseguir claramente identificar o que é que nos está a fazer sentir assim. Se calhar aquele momento está a ser tão insuportável para nós que nós não conseguimos, naquele momento exato, perceber as causas. Por isso é que convém a tal questão do processamento, e tentar perceber o que é que pode estar na causa. Isto implica muita autorreflexão, implica nós irmos para um sítio sozinhos e pensarmos sobre isso. E depois implica uma outra coisa, implica falarmos sobre isso. Não é só estar a sentir aquilo tudo cá dentro e processar tudo sozinho, não. Por algum motivo isto é poli, há mais do que uma pessoa envolvida, e eu posso e devo até falar com a pessoa com quem eu estou, ou com as pessoas com quem eu estou, ou então falar com as pessoas que estão com a pessoa com quem eu estou. Porque isto também pode ajudar, e essas pessoas podem ter um insight que eu não tenho e podem-me ajudar a perceber, e se calhar até já passaram por aquilo e podem-me dar esse conhecimento, e isso pode ser bom. Para isso nós temos que estar abertos a ter essas conversas, a dizer o que estamos a sentir. Fantástico! Adorei este momento! Fantástico. Eu não sou contra a monogamia. Deus. Pronto, continuando. O que podemos fazer é nós podemos praticar, pedir aquilo que precisamos. Às vezes as pessoas consideram isto super pouco romântico. Porquê? Porque é muito mais romântico a pessoa com quem nós estamos a ler os nossos pensamentos e saber o que é que nós queremos automaticamente. Mas como a telepatia não funciona, o ideal é nós pedirmos aquilo que queremos e pedirmos diretamente aquilo que precisamos. O que não quer dizer que a outra pessoa vá dizer: com certeza, vou já fazer tudo aquilo que tu me acabaste de pedir. Não, mas quer dizer que a outra pessoa tem o feedback que precisa de nós, da nossa parte, para decidir o que deve fazer. E depois podemos fazer uma outra coisa, que é praticar sentirmos-nos seguros. que é, em vez de praticarmos estarmos a sofrer e a sentirmos horríveis o tempo todo, podemos praticar o oposto disso. Podemos praticar estarmos num sítio e estarmos a sentir seguros. Isto não é automático e é preciso fazer-se muitas vezes para resultar em alguma coisa. Eu já tive momentos de ciúmes horríveis e depois já tive momentos em que pensava que ia ter ciúmes e não tive. Também implica alguma flexibilidade da nossa parte, ou seja, estarmos dispostos a estar diretamente em situações que nos podem fazer sentir desconfortáveis. Isto é uma das coisas que eu acho mais difíceis no poli, mas também é aquilo que nos torna mais resilientes, mais capazes de aguentar a próxima vez, ou até de deixar de ser aguentar, passar a ser perfeitamente possível e bom para nós estar nessa próxima situação. Estou quase a calar-me. Outra ideia muito comum que surge ligada... Podes pôr na imagem seguinte? Ah, pronto. Isto é a compressão. Deixa-me só dizer... Não, posso falar a seguir. Compressão. Então, compressão é uma palavra bastante horrorosa, porque parece que, não sei, não gosto mesmo nada desta palavra, mas a compressão é o oposto dos ciúmes. É uma coisa que as pessoas poli, algumas, sentem, e é uma coisa que alguns de nós sentimos, noutros contextos, mesmo sem sermos poli. É uma palavra super pretenciosa que as pessoas poli só usam quando lhes apetece irritar uma pessoa monogâmica. Não, não é verdade. Na verdade, as pessoas poli falam disto entre si e costumam utilizar este termo para referir à alegria de ver uma pessoa que nós amamos com outra pessoa que essa pessoa ama. Isto parece assim uma ideia um bocado alienígena, mas acontece. É maravilhoso e podermos ver, por exemplo, um outro lado disto seria não só a pessoa com quem eu estou com uma outra pessoa que essa pessoa ama, mas, por exemplo, eu ver duas pessoas que eu amo e que não estão numa relação romântica entre si, mas a darem-se bem, felizes, a conversarem uma com a outra e isso transmitir-me uma enorme alegria. Portanto, há outros tipos de sentimentos para os quais nós precisamos de palavras porque ainda não temos, só temos para as coisas más. E o poli procura muito esses outros termos que podem surgir. Além disso, outra questão, uma ideia comum que surge é que o poli será uma forma mais fixe de trair, mas isto não podia estar mais errado, porque isto baseia-se na tal ideia do amor Disney e do que é que nós equacionamos com fidelidade, e equacionamos fidelidade com exclusividade. Isso é errado, porque fidelidade é ser fiel verdadeiro à palavra que se deu. Se a palavra que eu dei é eu estou contigo porque quero e a nossa relação não é exclusiva, se eu for amanhã ter com a Fátima e andar com ela alegremente, eu não estou a ser infiel, eu não estou a trair ninguém, porque a minha palavra dada foi aquela. Eu estou sim a trair, e numa relação poliamorosa pode haver traição, quando eu minto. Quando o meu acordo foi um e eu faço o seu oposto. Porque as relações poli também podem ter abuso, também podem ter problemas, também podem ter mentira, também podem ter pessoas traídas. Mas ser fiel não é sinónimo de ser exclusivo. E nós tendemos a misturar estas duas ideias. Nem é ter dificuldades em comprometer-se. Pelo contrário, é estar precisamente disponível para se comprometer a vários níveis, de formas diferentes, com várias pessoas ao mesmo tempo. Que é um bocado louco. Imagem seguinte. Eu trouxe esta imagem também para falar de uma outra coisa que eu, quando consegui ultrapassar a fase inicial da minha vida poli, em que os ciúmes e toda essa questão dos livros de exercícios era super importante, estou a chegar a uma outra parte em que começo a olhar para o potencial do poli a nível de expandir a diversidade de experiências. E eu, como uma pessoa queer, no contexto das minhas relações poliamorosas, isso permitiu-me explorar a minha identidade lésbica de uma maneira que eu acho que não teria conseguido num contexto de uma relação monogâmica. Isto porquê? Porque quando nós começamos a questionar uma coisa, nós mais facilmente começamos a questionar outras. E se começamos por questionar a heteronormatividade como a norma absoluta, ou porque é que temos que ser todos heterossexuais por defeito, então começamos a ver outras coisas por trás disso e começamos a ir questionar outros modelos. Por exemplo, neste caso, temos aqui uma conversa entre duas pessoas que vão sair. É fixe, é bom sair com um gajo para variar, mas se calhar isto é algo estranho de se dizer num primeiro encontro, mas se formos para a cama vais reparar que o meu equipamento é diferente do teu. espera, tu és trans, e a pessoa diz, eu assumo-me de genderqueer porque não me identifico completamente como masculina, às vezes sou uma miúda mesmo gira. Estás assustada ou queres continuar com o nosso encontro? Sem dúvida. Qual deles? Qual das respostas? Estás assustada ou queres continuar? Os dois, quer dizer, ainda me estou a assustar esta nova informação, mas estou mesmo interessada em ti. Isto pode acontecer num contexto poli, que precisamente porque para as pessoas trans e genderqueer e para as pessoas queer no geral, ir além de uma visão binária de género e permitir que nessa, indo além dessa visão binária, quebrar os papéis de género, pode acontecer muito bem num contexto de uma relação poliamorosa, de várias relações poliamorosas, assim como as pessoas assexuais, por exemplo, têm também aqui uma possibilidade de expansão das formas de relação que podem ter, porque não sentem que, ao serem assexuais, estão a condicionar o comportamento do seu companheiro. Sentem que não estão a condicionar, precisamente porque têm uma opção e o seu companheiro pode ter vários tipos de relações com várias outras pessoas e, se quiser ter sexo, pode ter esse sexo e não é a pessoa assexual que está ali a determinar nada necessariamente. Eu estou a falar em termos ideais, claro que isto não é assim tão simples. Mas há uma possibilidade de abrangência de outros tipos de relações em que não temos que anular a nossa amiga de 20 anos porque podemos precisamente ter algo com ela num contexto de uma relação poliamorosa. E explorar também diferentes expressões de relações, de diferentes conexões afetivas, diferentes expressões de género e também abrimos aqui um espaço para uma exploração queer da intimidade a outros níveis. E por isso eu achei este cómic interessante. E a última imagem, em que já não... Última? Pronto. Isto é para explicar porque é que as pessoas poli às vezes estão um bocado minoria dentro de minoria, porque para além de serem lésbicas, bissexuais, trans, whatever que queiram, ainda são poli. E depois acontece coisas como, então como é que tu estás hoje? E a pessoa tem um problema poli gigante na cabeça e como teria que explicar o sentido da vida quando respondesse, opta por dizer, ah, eu estou bem, eu estou só um bocadinho cansada. Isto acontece-me. Como devem imaginar, eu não consigo explicar propriamente de forma simples que tenho um problema com a namorada do meu namorado que ontem fez não sei o quê com a pessoa X que está interessada. Eu não consigo explicar isto. Portanto, digo, pronto, está bem. E é a última imagem e vou-me calar. Há o outro lado divertido, que é quebrar o sistema. E dizer coisas como são os dois, somos uma tríade pólide e depois temos o problema de algumas pessoas ainda assim se sentirem insatisfeitas, mas há uma quebra do sistema que também é muito interessante, portanto temos os dois lados, o lado desagradável temos de ficar calados e o lado fixe de podermos escolher dizer e acontecer uma revolução qualquer, isto acontece-me frequentemente também, é muito divertido. Mas não a parte do cérebro, porque isso aí dá um bocado mais de trabalho, mas depois, se a pessoa conseguir recuperar o seu cérebro, às vezes até tem conversas muito interessantes, o que é positivo. Era só isto. Bom, a minha experiência é bastante diferente, porque nós somos numa faixa etária bastante diferente. Não consegue ouvir? Então é uma experiência diferente. Para mim, a descoberta do termo poliamor só aconteceu quando eu já tinha filhos, já tinha tido relações e acabado relações e feito tudo, portanto, quanto possível, dentro de uma perspectiva monogâmica. Claro que tinha corrido um bocadinho mal, mas eu não percebia porque só achava que era estranha. Isto foram muitos anos a tentar ajustar-me a uma coisa porque na verdade eu não sabia que havia outra. E talvez esta questão seja aquilo que me leva mais a disponibilizar-me a falar sobre este tema, simplesmente que as pessoas cada vez mais se apercebam que não há só uma forma de ver os relacionamentos. Tinha mudado muito jeito, ter sabido isto há uns anos atrás, não teria sido diferente, não sei se era melhor ou se era pior, se tens a ver a caótico, mas não. E é realmente por aí, não é? Então, quando eu soube o nome para aquilo que eu sentia, muita coisa já tinha acontecido. Eu dizia, começava a dizer às pessoas, olha, eu não tenho ciúmes, E tive uma história bastante curiosa de, eu não lhe chamaria violência doméstica, mas porque não foi nesse contexto, mas de alguém se zangar mesmo furiosamente comigo porque não me conseguia fazer ciúmes. Mas não tens ciúmes? Não tenho. Não tens mesmo? Não tenho. Mas e se eu fizer, não sei o que, não tenho? Não tenho, não tenho, não tenho. Desculpa, não tenho ciúmes, não tenho ciúmes. E realmente já tive muitas vezes ciúmes, por acaso naquele contexto não tinha, porque para mim os ciúmes têm mais a ver com o medo da escassez e da perda e muito com o que eles disse que é o quê? Mas tu a mim não me fizeste não sei o quê e agora estás a fazer àquela pessoa. E, sinceramente, não pode ser mais indiferente se essa pessoa tem uma relação sexual com alguém com quem eu estou... Não, até pode ser uma coisa super simples, até pode ser uma coisa banal, mas é a sensação mais de ver outra pessoa a ter algo que eu gostaria de ter com aquela pessoa e que ela não me quer dar. Isto faz parte da vida, não é? Às vezes as pessoas não querem dar-nos aquilo que nós queremos. Às vezes a pessoa de quem nós queremos A está disposta a dar-nos B e nós não queremos B. E esta realidade da vida acontece em qualquer tipo de relação. Aquilo que eu, na minha experiência, tenho encontrado é alguma dificuldade em encontrar pessoas disponíveis para uma relação, poli. Porque há algumas pessoas, eu sendo mulher, não é? Portanto, é muito fácil encontrar homens que acham, ah, fixe, então, mas. Não numa perspectiva poli. Portanto, assim, ah, está bem, se eu for o segundo ou o terceiro parceiro, está-se muito bem, porque quem está no papel de ser encornado, vai lá, é o primeiro, portanto, eles estão boa, mas não conseguem depois compreender, e claro que ter uma relação que superficialmente é poli, mas depois por dentro não é, também não é propriamente uma coisa muito, muito simpática. Aquilo que acho que aqui me explicou perfeitamente a parte teórica e faz todo o sentido, aquilo que eu sinto que há mesmo uma enorme dificuldade é com as pessoas conseguirem falar dos sentimentos. Portanto, esse é o primeiro passo sem o qual é difícil chegar a qualquer tipo de relação ou até se perceber que tipo de relação é que se quer ter. Às vezes não é só que nós não queremos falar dos sentimentos, é que nós não sabemos o que sentimos. Às vezes não sabemos o que sentimos porque nos disseram tantas vezes o que é que devíamos sentir que nós já nos esquecemos, já estamos tão confusos entre o que sentimos e o que é suposto sentirmos, o que é certo e errado, que a coisa não chega muito longe. Como terapeuta, tenho uma experiência curiosa que é as pessoas dizem a verdade. Elas pagam para dizer a verdade. Portanto, eu poderia dizer que as minhas relações mais íntimas são com os clientes. É um bocado mal, mas pronto. Aliás, ao menos dizem a verdade. Fora do contexto, pode até soar muito mal, mas, ou muito bem, não sei. Mas é muito difícil encontrar pessoas que estão dispostas a ser honestas. E isto para mim tem tudo a ver com a questão, do poli. Acho que muito mais pessoas eventualmente poderiam encontrar-se confortáveis nesse tipo de situações, só que o simples facto de que não é possível ter uma relação poli sem pensar já bloqueia uma série de coisas, não é? Porque nós temos que pensar, temos que fazer decisões, temos que fazer escolhas e temos que entrar em diálogo e que saber falar sobre os sentimentos. Que não é de todo a coisa mais imediata. E não é a coisa mais imediata, não é porque as pessoas são tolinhas, não é? É porque nós não temos esse hábito, não construímos esse hábito de base. E muitas coisas vêm daí. Eu acho que realmente a questão que às vezes nos apoquenta não é que seja difícil amar alguém, é que se nos tornarmos íntimos das pessoas, é quase impossível não amar alguém com quem conseguimos intimidade. A forma que esse amor toma há de ser a que for, não é? Mas as pessoas por dentro são, na minha experiência, que lá está, tenho esta janela para dentro da cabeça e do coração das pessoas, são muito bonitas, não é? Portanto, quando nós conseguimos passar através destas barreiras, o problema seria conseguir não se apaixonar por toda a gente se vivêssemos de uma forma mais aberta. Em termos pessoais, eu quando vinha para cá pensei, mas que raio que eu vou dizer? Em termos pessoais, acho que é muito difícil em Portugal viver, não sei nos outros países porque não experimentei, viver numa relação poli. Eu sou claramente, não sou que foi um post, acho que foste tu que puseste, que é Kitchen Table Poli. Eu queria uma relação poli muito fixe, com toda a gente amiguinha e todos no sofá, toda a gente lá em casa amigos uns dos outros, mas isso é muito complicado porque digamos que nas pessoas com quem eu convivo no dia a dia, porque claro que há outras maneiras, há outras razões que me levam a procurar identificar-me com as pessoas além da minha identidade afetiva, não é? Portanto, digamos que eu convivo com duas ou três pessoas poli na minha vida e não estou apaixonada por nenhuma delas, então bolas. Então, na verdade, neste momento tenho um parceiro que, e eu tenho tido outras relações muito esporádicas e ele também, porque ele é, digamos, simpatizante com o poli, mas ainda de uma maneira muito incipiente, porque todas as outras pessoas com quem nos relacionámos eram todas monogâmicas. Portanto, bolas. Não. É difícil enquadrar, portanto, assim que ele conhece alguém, digo, quando é que nós as duas nos conhecemos? Ou quando é que... Pai, se calhar não, e pronto, e isso é preciso encontrar uma harmonia entre as várias pessoas e ainda estamos muito fechados, com muitos medos e já passei por situações de veras curiosas que hoje já estou um bocadinho mais calejada, mas ao princípio ficava mesmo furiosa. Vermelha e se arrancar os cabelos quando estás dizendo, mas não, se tu não tens com pessoas assim, mas tu não te importas que ele saia comigo, então é porque tu não gostas dele. E eu, tipo, como é que eu te explico isto? Pronto. E é muito complicado e, curiosamente, as atitudes mais virulentas são de pessoas que habitualmente, de facto, traem os parceiros. Não sei porquê, mas é o facto. Então, eu gostaria mais, talvez, de... Acho que era muito engraçado, faço certeza que têm perguntas, se não tivessem muito me ouvindo, não? Então acho que era muito engraçado se tivesse uma coisa interativa e pudessem... Eu estou cheia de perguntas, portanto, provavelmente também não sei responder, mas se pudéssemos apenas partilhar perguntas e nós as duas temos estas perspectivas diferentes de vida e de experiência que provavelmente poderemos tentar dar algum tipo de resposta. Posso? Não, pode. Posso. Quando, por exemplo, numa relação poliamorosa, uma pessoa encontra um parceiro, as outras pessoas que já estão na relação poliamorosa sentem uma curiosidade por conhecer esse novo parceiro, porque pensam que vão encontrar ali mais uma pessoa para entrar na casa, ou sentem logo uma atração por ser. Por uma das pessoas encontrar um parceiro, o que eu quero dizer, vamos imaginar. Por exemplo, a Inês tem um parceiro e encontra outra pessoa. Essa pessoa, o parceiro dela vai ficar interessado na nova pessoa porque a Inês encontrou essa pessoa? Depende. Eu acho que depende. Agora vamos entrar na fase das perguntas do depende. Depende das pessoas envolvidas, depende dessa nova pessoa, depende da fase em que estamos, ou o trabalho que a pessoa tem, ou o que a pessoa está a passar naquele momento. Depende de vários fatores. No caso da Fátima, de acordo com o que estavas a dizer, nem depende de nada disso. Simplesmente não. Nem sequer acontece. Mas posso dizer que num destes casos... Estou a perguntar isto porque não, caso a Fátima disse, quando é que eu a vou conhecer? Sim. Ou seja, parece que há um grande interesse em pelo menos criar ali uma, não digo de intimidade sexual, mas uma proximidade. Uma proximidade. Ou seja, há um grande interesse. Sim. De proximidade, quanto menos seja uma grande amizade. É esse o interesse, não é? É duplo. Portanto, por um lado é um interesse, não é tão fofinho assim, é só um meio. É só um meio. Fixe que vai ser se for uma pessoa que, não, eu gosto, não. Que eu gosto e com quem... Há empatia e que podemos ter coisas juntos e pronto. Há aquela coisa que para mim é muito importante, que é, mas é uma coisa muito, muito pessoal, que é que eu tenho a responsabilidade muito pelas pessoas com quem estou, e outra pessoa é tipo, ah, ok, pronto, também estás aí. A outra parte é muito mais defensiva, tipo, deixa-me lá ver se ela é um grumo, e se isto vai correr muito mal, é melhor eu começar a ter muito medo. E neste caso, embora não seja muito bonito, com uma destas pessoas, claramente, se o meu parceiro tivesse decidido ter uma relação continuada com ela, eu duvido que ficasse. Pronto, portanto, isto acontece também. Que ou seja, o que que eu concluo é que querem saber como é que é outra pessoa conhecer para saber com o que é que podem contar. Se há ali um inimigo, se há ali uma amizade, se há ali... Por isso, sim. Depende. Eu acho que não há uma regra. No meu caso, eu acho interessante conhecer as pessoas por quem as pessoas com quem eu estou se apaixonam pelo simples facto de, ok, uma pessoa por quem eu me preocupo tanto, de quem eu gosto tanto, está apaixonada, descobriu alguém com quem quer partilhar coisas. Quem é esta pessoa? Obviamente que eu tenho uma curiosidade quase natural, vamos pôr aspas aqui, porque se é uma coisa que interessa à pessoa que eu amo, se calhar também me interessa a mim, por algum motivo eu estou com aquela pessoa. Se calhar é porque partilhamos interesses, partilhamos gostos. Uma pessoa que a pessoa com quem eu estou ama, se calhar tem algo em comum comigo. Mais interessante que isso, se essa pessoa ama a mesma pessoa que eu, então será que eu tenho tanta coisa em comum com essa pessoa? Porquê é que nós gostamos da mesma pessoa? Costumamos olhar para isto do gostar da mesma pessoa com uma grande rivalidade, mas uma das coisas que eu acho mais interessantes no poli é encontrar coisas em comum com o facto de eu partilhar um gosto amoroso com alguém. É quase impossível transmitir a outra pessoa. Porquê é que nós as duas estamos apaixonadas por esta pessoa? É óbvio, não é? É para ti, é para mim, é pois, está bem. É isto. Porquê? E gostamos as duas da pessoa e vemos claramente isso. Isso é um sentimento fantástico. Também pode haver a questão que a Fátima está a dizer. Claro que o desconhecido é muito mais assustador, pelo menos para mim. Há pessoas poli que vivem bem com isso, com não saber quem é essa pessoa. E está tudo bem, sabem que a pessoa existe, sabem em que parâmetros é que se passa a relação, mas não querem conhecer, isso é um direito das pessoas. Agora, eu pessoalmente gosto de conhecer, eu quero saber quem é aquela pessoa, especialmente se for uma pessoa que está a fazer feliz, uma pessoa com quem eu estou, então quem é, o que é que faz? É uma curiosidade que surge e pode ser alguém com quem eu tenho algo em comum e também pode ser uma pessoa de quem eu não gosto. O facto de um companheiro ou de uma companheira minha gostar dessa pessoa não quer dizer que eu vá adorar a pessoa. Mas para a minha segurança pessoal, como a Fátima estava a dizer, é importante saber quem é aquela pessoa, porque se ela vai passar a fazer parte da minha vida de alguma maneira, eu quero saber quem ela é, não é? Eu acho que estava outra pessoa e acho que estava mais... É o seguinte, ao contrário do poliamor, ou quem diz poliamor diz a poligamia, quase a mesma coisa. Não, não é. Não, não é. Não, não tem nada a ver. Qual é a diferença? Ai, Daniel, por favor, a sério. Eu não tenho paciência. Desculpa. Pá, a diferença não tenho. É melhor passar um bocadinho à frente, não é? Sim, é melhor, sim. Concordo. Depois também há, por exemplo, a monogamia e o monoamor, no meu ponto de vista ideológico, acho que pronto, a monogamia e o monoamor têm sido a maior causa de muitos desgostos de amor, ou paixões desequilibradas, paixões não correspondidas, e depois isso gera grande controvérsia ideológica pela pessoa que pretende. E para além, pronto, e o que gera controvérsia depois causa maior desrespeito, mas isso é causado por muito desespero. E o que eu digo é porque eu também já passei por isso, e às vezes, de vez em quando, passo por isso. É o desespero, e o desespero, para além de provocar desrespeito, provoca frustração. Às vezes é o facto de nós não sermos correspondidos. Só porque, para mim, a monogamia é sinal de desigualdade. Desigualdade no sentido amoroso. Quem diz amoroso diz passional ou sexual, entre aspas. E o poliamor é sinal de igualdade. Igualdade amorosa. Eu só não, comentando o que estás a dizer, eu só não gosto de transmitir a ideia que as pessoas poli são todas super resolvidas e não têm problemas, e já agora que não pode haver desigualdades, porque pode haver, tal como pode haver noutros contextos. É a própria sociedade. Pronto, exato. Mas isso é porque existe um modelo, não é? É o preconceito. O pudor também, em parte, entre aspas, também há vezes também contribui um bocado, mas os preconceitos, e depois tem a ver com a forma como nós somos canalizados através do ambiente social e do ambiente familiar, porque as pessoas foram educadas assim, foram educadas a ser fiéis. Eu não sou muito a favor, porque basta dizer, por exemplo, vou dar um exemplo, se tivesse uma namorada minha, não me importava que, pronto, partilhar a minha namorada por qualquer rapaz que estivesse apaixonado por ela, porque eu também penso assim, eu também não gosto de levar um não, porque basta estar apaixonado por uma rapariga e não ser correspondido. Por isso é que eu sou contra a monogamia e sou a favor do poliamor e da poligamia, apesar de da senhora, pronto, achar que são coisas diferentes, mas pronto, mas também... Não, eu não acho. Há toda uma quantidade de estudos que dizem que eles são diferentes, de facto. Porque a poligamia implica casar, por exemplo, implica um casal central e implica geralmente um sistema religioso económico integrado em alguns tipos de sociedades, e não é o que acontece a nível do poliamor, que inclusive é um termo muito mais recente que poligamia, portanto não se cruzam. É mais ou menos. Mas é interessante também que não tem... o facto de uma pessoa não se importar que a outra pessoa tenha outros relacionamentos não quer dizer que essa pessoa queira ter outros relacionamentos. Sim. O facto de uma pessoa, imagina, se tem uma namorada e não se importa que ela esteja com outras pessoas, mas ela pode não querer, não é? Portanto, isso não vai implicar que as outras pessoas não tenham que também passar pela frustração de ouvir um não na mesma. E o desespero? É o desespero, é a controvérsia, a contradição ideológica em relação à sociedade. Eu às vezes sou um bocado sociopata, às vezes sou um bocado marginal da sociedade por não aceitar que uma mulher que esteja apaixonada seja comprometida. E depois a Paula diz que depois acabo por provocar a mulher ao dizer que o meu ídolo, que é um homem que é conhecido como o homem das paixões, sabe quem é? É um arquiteto. Vamos deixar outras pessoas também porem perguntas, está bem? Foi que foi o que mais tarde. Obrigada. Eu já não sei quem é que é. Três pessoas. Estou confusa, eu não sei quem é que passou. Vai lá, António. Mas existe a possibilidade de ver o homem amoroso dentro da área bissexual como na parte gay e parte lésbica. Qualquer tipo de relação, de orientação sexual, sim. Pois. As pessoas poliamorosas são diversas, algumas são heterossexuais, pois. Outras não. A grande maioria delas não são. A minha pergunta era assim, existe algum enquadramento legal? Por exemplo, eu tenho um grupo de pessoas poliamorosas, vivemos todos juntos e construímos um sistema de vida todos juntos, vivemos todos na mesma casa, dividimos as contas, aquela casa foi comprada com dinheiro em todos, e que existe algum enquadramento legal no sentido da proteção ao direito dos parceiros todos, ou não? Que eu saiba, não há nada mesmo. Há? Não há enquadramento legal. Conta, aparentemente há. Há a questão da economia comum, e a economia comum é independente do número de pessoas que vivem juntas. Mas a economia comum tem só que ver com a partilha de recursos nessa situação de viver em casa, por exemplo. A economia comum não entra depois pelo direito sucessório. Não entra por uma série de coisas que estão de filhos, esta filhos, coisa toda, esta assistência de saúde, etc. Nada disso. Isto vai tudo para as vias normais e é tocante só à pessoa que está diretamente relacionada com a criança. Exatamente. Mas desculpa, Daniel, só para acrescentar, em termos laborais, por exemplo, para o regime de férias, de faltas, há direito de preferência, porque a lei da economia comum, resta saber se tem sido aplicado ou não, mas a lei da economia comum abrange outras áreas que não é apenas a questão da partilha de casa. Sim, mas estava a pensar mais era no direito sucessório, nas questões ligadas à saúde. E é assim, há maneiras de dar a volta à questão, como, por exemplo, o uso de testamentos e coisas assim do género, mas há sempre buracos que ficam. Sim, e na questão dos filhos até há buracos bastante grandes, porque tem havido alguns casos nos Estados Unidos. Eu posso falar um caso sobre que eu li aqui há alguns anos atrás no Portugal Gay.pt, numa rubrica em Portugal Gay. Em que vi um caso poliamoroso entre dois homens e duas mulheres que se conheceram, no meu caso, se apaixonaram e todos os bens pertenceram, passaram, algum tempo depois, passaram a pertencer a ambos os dois casais. Okay. E, no entanto, faziam uma vida poliamorosa. Sim, há alguns casos pontuais em que a lei se adapta às estruturas, mas em termos de filhos, por exemplo, tem havido alguns casos bastante maus, até em que as pessoas perdem a custódia de filhos, etc. Nos Estados Unidos, particularmente. Acho que... Sim. A minha pergunta toca um dos aspectos, mas um bocadinho toca também de escola aqui, a nível da proteção. Acho que tem a ver um bocadinho também com a noção que nós próprios temos de amor, não é? Porque se houvesse uma noção que fosse senso comum, toda a gente sabia definir o que é o amor, e acho que ninguém sabe definir o que é realmente o amor. Não se sabe, se calhar já é uma altura da vida em que, pronto. Continuando. Nós aprendemos desde pequeninos que amar as pessoas que nos dão alguma coisa. Quando nós somos pequeninos, nós aprendemos a amar os nossos pais, a nossa mãe principalmente, porque ela dá-nos alguma coisa, não é? E dá-nos o sustento, e nós aprendemos a amar quem realmente nos dá algo. e ia perguntar-se, numa relação poliamorosa, se existe uma proteção, que, a mesma proteção que existe numa relação monogâmica. Isto é, não há um maior desprendimento entre os pares, ou essa proteção existe realmente e é desconhecimento mesmo? Proteção em que sentido? Não sei se compreendi. Cuidado recíproco? Sim. De cuidado, no sentido de cuidar? Não sei se queres. Pronto, eu acho que isto não tem de facto nada a ver com ser uma relação poliamorosa ou não. Claro que vamos chegar assim a um limite, não é? Se os dois dos parceiros torcerem um pé no mesmo dia, a quem é que se vai socorrer? Mas não socorres ninguém e gritas simplesmente se alguém te socorre a ti. Isso acontecerá também com os filhos, com os irmãos, com os filhos, não é? Mas tem muito mais a ver, parece-me a mim, com a índole da pessoa que está na relação e com o tipo de relação que há entre as pessoas. Portanto, não vejo que haja muita diferença entre o cuidado recíproco numa relação poli ou monogâmica, sendo que, se calhar, depois depende do grau de intimidade que há nas relações, porque, tanto numas como noutras, há graus de proximidade, de compromisso, que é um bocado do que estávamos a falar também antes, não é? Que há um acordo prévio. Há pessoas que, se calhar, têm uma relação monogâmica e têm quartos separados e fazem vidas separadas, e há pessoas que vivem 24 ou 24 horas juntas. Então, o que é que acontece com aquele casal, não é? Tudo é possível desde que os dois estejam de acordo, não é? A questão do cuidado recíproco, se calhar, é também uma coisa importante de ser, se é uma questão que preocupa uma das pessoas, de ser posta na mesa e de se perguntar, olha, como é que estamos em relação a isto? E essa é uma das coisas que é interessante, não se partir de pressupostos, não é? Que, é óbvio que é assim, ou é óbvio que é assim. É importante pedir o que se precisa. Sim, e também entra na linha dos vários tipos de relações diferentes que as pessoas podem ter. As pessoas podem querer estar mais ou menos envolvidas na vida de alguém. Eu posso, com uma pessoa, querer partilhar a casa e 24 horas por dia, e com outra só querer vê-la uma vez por semana porque chega e está tudo bem. Ou posso condicionalmente só poder fazer isso. Ou seja, e isso também vem, lá está, precisamente dos acordos que as pessoas fazem, daquilo que as pessoas dizem uma à outra que pretendem, e pode haver, eu, por exemplo, se calhar preciso desse cuidado e quero esse cuidado, mas uma outra pessoa pode me dizer, não, eu sou uma pessoa bastante autónoma, eu quero é ter o meu espaço, a minha casa, o meu tempo, e só preciso de ver uma vez por mês, está tudo bem. E a pessoa está perfeitamente feliz assim, e isso não quer dizer que a pessoa tenha algum problema ou algum defeito, é simplesmente a sua postura, aquilo que ela precisa, e saber dizer isso logo à cabeça nem sempre é fácil, as pessoas podem descobrir isso ao longo do tempo, mas irem ajustando agulhas, sabe ser? Nem de maneira mais, se ocorresse um problema na vida de uma pessoa, tipo... Partir o pé no mesmo dia. Sim, não é? Sim, mas a minha dúvida era se haveria aquele apoio que é expectável numa relação monogâmica. Às vezes até há mais, porque se não olhares para... imagina, numa relação monogâmica, a pessoa com quem eu estou tem um problema, só estou lá eu para acudir, ou então tenho que chamar tios, avós, primos. Numa relação poliamorosa, uma pessoa tem um problema, oh, sete, onde é que vocês estão? Venham para aqui. É assim que se resolve um problema também, pelo menos no formato em que eu estou. Não há só uma pessoa para resolver o problema. Eu não tenho que resolver o problema da pessoa com quem eu estou sozinha. Eu posso virar-me para a outra pessoa com quem essa pessoa está e dizer, olha, vamos ajudar esta pessoa agora. E geralmente é isso que funciona. Acontece uma rede. Até acontece o oposto disso. Há uma rede, se as pessoas de facto assim quiserem e de facto estiverem nessa rede, e essa rede pode funcionar como uma rede de apoio. E quando um parte o pé, se calhar estão lá três, em vez de estar só um. Pronto. Fazem uma festa depois. Fazem uma festa ao pé e tal. Já não sei, está ali uma pessoa ou outra aqui. Lá atrás. Eu acho que ele... É lícito, entre aspas, uma pessoa que se considere poliamorosa exigir dos seus diferentes relacionamentos que sejam pessoas monogâmicas? Ou isso não é uma pessoa que se possa considerar 100% poliamorosa? Ela até se pode conseguir. Que as outras pessoas possam também ter relacionamentos. Essa pessoa está a arranjar lenha para se queimar. Exigir nunca é muito boa ideia para começar uma relação com ninguém. Pelo menos tentar encontrar, não sei, pessoas que saibam do princípio, não ser de pode haver alguém. Se eu fizer isso, posso considerar-me 100% entre aspas, também poliamoroso, ou a definição diz claramente que é alguém que também está disposto a aceitar o outro. Depende da definição. Eu acho que isto é. Pronto, eu não percebi a pergunta, mas uma coisa é: se eu quero ter 5 parceiros, mas esses 5 parceiros só podem andar comigo. Exato. Isso chama-se poligamia, não é? Não se chama poliamor. Pode chamar-se. Pode-se chamar poligamia. Pode ser um dos nomes, exato. Okay. Sim. Agora, o que eu acho é que pode haver uma polifidelidade. Isso significaria que há um grupo de pessoas. Relacionam entre si com a exclusão de outras pessoas, pelo menos sem acordo dos primeiros parceiros. Você acha que se calhar só te explicaste muito melhor que eu? Não, está ultimamente. Eu acho que uma pessoa chegar e exigir de outra, tu, eu sou poli, mas tu não, isto é uma receita para a desgraça, além de ser altamente abusivo, eu definir o que é que para a outra pessoa ela tem que querer ou deixar de querer. A outra pessoa pode sim ser monogâmica e aí não há problema nenhum. A pessoa está comigo, sabe que eu estou com outras pessoas e pode perfeitamente querer estar assim, e isso é válido. Agora, chegar e exigir eu posso fazer aquilo que quiser, tu faz favor de ficar só comigo, eu acho que entrarmos para pisar as liberdades dos outros nunca é um bom caminho para ser poli, nem 85%, nem 70%, nem coisa que valha. Eu acho que é muito bem distante, gosta da outra, respeita as preferências da outra pessoa, portanto tenta combater de alguma forma essa problemática, não é? O quê? Como? Não percebi. Neste caso em concreto, peço desculpa por interromper, mas é assim, deste esse exemplo de haver uma pessoa que quer impor as suas vontades, que é assim assado que quer, senão não há nada. Eu acho que consegue-se combater isso de alguma forma, e além disso, o amor que natural, de alguma forma essa pessoa nutre pela outra, que é poliamorosa, acho que isso resolve. Portanto, se a pessoa nem consegue ver, está completamente cega nessa questão da outra pessoa estar-se a relacionar com outras pessoas, então realmente não ama, então nem vale a pena outra pessoa relacionar-se. Parte para outra, como se costuma dizer, não é? Sim, mas neste exemplo de exigir que a outra pessoa seja monogâmica, sim, conheço casos assim, que as pessoas consideram perfeitamente poliamorosas, enquanto que exigem outras que sejam, o poliamor é só para mim. Isso não é ter uma relação poliamorosa, é ter uma relação consigo mesmo. Porque a outra pessoa não está propriamente a ser poliamorosa, está a ser monoamorosa de alguma maneira, ou forçada a isso. Isso geralmente acaba muito mal. Conheço alguns casos muito péssimos, pronto, para não pôr de outra forma. Eu acho que... Assim. Eu tenho 3 perguntas, na verdade. Uma delas vai de acordo com a polifidelidade, porque a minha questão é se a polifidelidade não seria um pouco contraditória no sentido de... Não seria um pouco do retorno do amor Disney, por exemplo, se houvesse... Com mais gente. Com mais gente. O amor Disney com mais gente. Então, se vocês considerariam que a polifidelidade seria um pouco... depois de tentar ampliar, tentar voltar para a questão do amor romântico e do amor Disney. E uma outra questão que eu tenho é a questão dos ciúmes, que nós temos aqui duas pessoas. Uma que não é ciumenta e sempre declara... Hã? Essa base. É esse que diz que é. E aí volta um pouco aquela questão do debate do natural e cultural, que desde o início eu também estava falando. Então eu queria saber se na sua experiência de vida, conforme foi passando o tempo em relações poliamorosas, se você passou a achar que os ciúmes é natural ou cultural, no caso, se você até hoje... não conseguiu se desvencilhar dele totalmente, você acha que de fato então seria algo natural e não cultural? E a terceira pergunta eu esqueci, então fico só. Agora estamos a olhar de todos no palco. Polifidelidade, o amor Disney com mais gente. Polifidelidade, para quem possa não ter apanhado, é a ideia de que um grupo de pessoas pode... só se relacionar entre si. Portanto, imaginem 3 pessoas, vou dizer 4 só porque 3 é sempre um exemplo, 4 pessoas que se relacionam entre si e não entra mais ninguém. E caso apareça a possibilidade de mais alguém entrar na relação, tem que ser vetado ou votado ou ali um sistema qualquer para definir se a pessoa entra ou não entra e se depois entra com determinadas regras ou não. Eu não considero que a resposta seja certa ou errada, mas na minha opinião vejo um bocado assim, como como sendo um amor Disney com mais gente, porque estamos sempre a criar regras para coisas que nós não podemos controlar, e regras relativas a pessoas que podem aparecer, que nós nem sequer sabemos quem são, mas nós estamos a determinar que regras é que elas devem ter, potencialmente. Isso, para mim, pessoalmente, e eu estou a falar só pessoalmente, é um bocado preocupante definir que há regra para pessoa X que eu nem sequer sei quem é, nem nunca vi, nem apareceu ainda, e eu estou a definir já se, como é que ela entra, como é que ela se relaciona, além de também me estar a limitar a mim própria. Estou a dizer que toda a vida só me vou interessar por aquelas três pessoas. Acho tão preocupante como dizer toda a vida só me vou interessar por uma. Não sei o futuro, não tenho uma bola de cristal, não sei quem é que vai aparecer, e ainda por cima estou a interferir em regras de outras pessoas também. Claro que, sendo um acordo mútuo de todas as partes, nós não podemos dizer que não é, que não tem consentimento, que não é algo discutido e decidido, e que as pessoas estão ali voluntariamente e cientes do que estão a fazer. Para mim não seria o modelo ideal, para mim, pessoalmente. Em relação à questão do ciúme, porque percebi que a pergunta era também mais para mim, porque disse que tinha ciúmes, a Fátima não tem esse chip. Eu tenho ciúmes, sim. Sim, só às vezes. Dependendo de muitas situações. Em relação a isso, se é social, se é cultural. Se é natural, se é cultural. Bem, eu não me parece que a gente consiga descobrir isso tão rapidamente. Porque é difícil distinguir, e essa polémica tem imensas motivações e toda. Pronto, é uma discussão infindável. Aquilo que me faz mais sentido é que é natural, no sentido em que quando vemos outra pessoa ter algo que nós queremos ter e não temos, ou quando sentimos o medo da perda, acho que toda a gente em qualquer situação, não só na de uma relação afetiva ou sexual, sente essa angústia, não é? Que é o medo da perda, no fundo. Mas, por outro lado, tem uma parte cultural que é ativa ou desativa consoante as circunstâncias. Ou seja, se nós vivêssemos numa cultura que era maioritariamente poliamorosa, provavelmente nós não desenvolveríamos tanto, não ativaríamos tanto o ciúme, como ativamos aqui, que quase que parece mal não ter ciúme. Então há comportamentos que são estimulados e outros são reprimidos. Portanto, independentemente de ser um comportamento que está presente no ser humano numa dose mínima, depois, consoante as circunstâncias, ele pode ser ou aumentado ou acalmado. Né? Agora, uma coisa é certa, quanto mais segura uma pessoa se sente, menos necessidade tem de entrar em competição, e o ciúme tem a ver com a tal competição. Não é? Então, depende de muitas circunstâncias. Pode ser que uma pessoa que nunca foi ciumenta, de um momento para o outro, porque está fragilizada de alguma forma, tenha um ataque de ciúmes também num comboio, não é? Pronto. Não sei se isto... Sim. Queria continuar a responder à pergunta da questão do ciúme. Para mim, pessoalmente, eu sou das ciências sociais, sou feminista, portanto, para mim é tudo cultural. Portanto, posto isto, claro que é cultural, porque tudo é cultural, e eu sou uma grande vítima da cultura e da sociedade, e super afetada por isso. Portanto, para mim o ciúme, sim, e sempre que eu estou em situações de ciúme e que depois vou desmontar o que está por trás, eu apercebo-me dessa construção, porque se nós realmente naturalizarmos o ciúme, não estamos cientes dessa construção, mas se o começarmos a desconstruir em cada momento em que ele acontece, eu apercebo-me quase nunca é qualquer coisa de biológica passar-se no meu sistema, é sempre outra coisa qualquer, é sempre uma coisa construída, nem que seja uma ideia que eu tenho que vem de outra coisa, ou qualquer experiência que eu tenha tido socialmente, a nível social, ou seja o que for, da minha experiência de crescimento, ou da maneira como fui educada. Eu encontro sempre esses, em todos os momentos até agora em que experienciei ciúme, encontrei sempre algum fator, quando lá consegui chegar, nas questões sociais. Portanto, para mim, a resposta é... Eu lembrei a terceira pergunta que posso fazer. É o seguinte, aqui em Portugal eu não vejo isso tão forte como no Brasil, a questão das relações livres e da bandeira pelas relações livres. E eu vejo, inclusive, no Brasil muita gente que vivem em relações poliamorosas, ou que talvez aqui a gente classificaria como poliamorosa, mas que dizem ser relações livres, ser de RI. Então eu queria um pouco assim que esclarecesse, se vocês me esclarecessem, na prática ou no conceito, como seria essa diferença entre relação livre e poliamor, sabendo que a relação livre relação livre ou relação aberta? Relação ou é coisa livre. Livre. Mas deve tem também dizer... relação aberta. É outra mas coisa. Ah, ou vai complicar muito? Eu não te sei responder. Tenho que confessar a minha ignorância porque eu não conheço o movimento de relações livres. Sei quem eles são. Estou a seguir a página do Facebook deles. Adoro as imagens que eles fazem. Não faço a menor ideia em termos de conceito qual é a diferença, portanto. Mas acho que o Daniel conhece um bocado melhor o movimento de relações livres. Assim, acho que pelo menos para esclarecer. O movimento de relações livres no Brasil, daquilo que eu conheço e do contacto que tenho, é um movimento muito mais politizado. Ainda mais politizado. Então, surge como uma espécie de resposta a uma versão mais amor-Disney do poliamor. E a ideia é mesmo do poliamor, exatamente. E, portanto, algumas implementações mais amor Disney do poliamor resultaram numa espécie de movimento de resposta em que dizem não, há aqui uma espécie de assimilação à estrutura relacional, normativa, heterossexual, monogâmica, há aqui um copiar demasiado de conceitos, não há um engajamento sociopolítico suficiente, então vamos separar e vamos encarar as relações amorosas como sendo uma componente de luta política associada à esquerda, etc. Portanto, não há, daquilo que eu conheço do movimento de relações livres, não há distinção entre a maneira como nós fazemos as nossas relações e uma luta política de esquerda, de luta contra o capitalismo, etc. etc. E isso aí penso que, mesmo, ainda que o poliamor também seja politizado, eu diria que é menos politizado do que esta postura da rede de relações livres, que inclusivamente várias das pessoas desse movimento são contra a monogamia. Não é contra a mononormatividade, é contra a monogamia. Eu tenho uma pergunta. Posso? Acho que não estava mais diferente. Ninguém. Estava no fundo, tava... senhor, acho que... Ah, sim. Ah, sim. Já me esqueci da posição. Estou a andar amizade e do plano do humor, estou a falar com o Daniel um bocadinho. A amizade, porque costuma-se dizer que o verbo diz que amigos, meus amigos são, ou então amigo, meu amigo é, mas a amizade, esse facto diz, e é o facto que acaba por acontecer. Na questão amorosa, podemos dizer, no amor é, não é? Em termos de idealização dessa possibilidade, de facto. Eu amo muito uma pessoa, e se aquela pessoa ama outra, se ela é amada por outra, eu devia também amar essa pessoa porque era o bem dela, não é? E porque se realmente eu a amo, se eu amo a outra pessoa que ama aquilo que eu amo, eu também devia amar a ela. No plano, digamos um pouco filosófico, seria assim, mas na prática não é possível, é naturalmente egoísta e possessivo, não é? De modo que eu concordo com a possibilidade do amor, de poliamor, não é a mesma coisa que amor livre, mas de facto, e até admiro o outro, e congratulo, mas na prática, com muitas pessoas isso não funciona, não é? Como, eu não sei se é apenas uma mera questão de ciúme, ou se é por isso, mas de facto deveria ser, porque de facto, se realmente tem muito amor para aquela pessoa, de facto, devia aceitar isso nela, não é? É muito, muito raro que o que deveria ser seja. Indito. E acho que para muitas pessoas, de facto, não é uma opção, nem tem que ser. Tem muito a ver, acho que isto tem muito a ver com a aceitação da diversidade. E não, o que serve para mim pode não servir para outra pessoa. Há pessoas que se comerem amendoins morrem, há outras que comem aquilo e não faz mal nenhum. Então, nós somos muito diferentes uns dos outros, somos basicamente muito semelhantes. Em termos de coisas básicas, mas depois somos muito diferentes. E a tentativa de que só uma pessoa pode estar certa, ou só uma história pode ser uma boa história, é muito limitativa, é muito sufocante. E em nome disso, muitas coisas péssimas acontecem e muitas pessoas não têm a possibilidade de serem, de viverem vidas satisfatórias. Portanto, se calhar aqui uma das coisas importantes é perceber que mesmo dentro do poliamor há muitas, muitas maneiras diferentes de viver, e a tentação de dizer que esta é melhor que aquela, ou aquela é melhor que esta, é grande, porque nós estamos um bocado habituados a tentar hierarquizar sempre, mas no fundo o que é bom, o que é bom para aquela pessoa naquele momento, é o que é bom para aquela pessoa naquele momento. Eu não sei se isto faz algum sentido. E a idealização das situações leva-nos muitas vezes a entrar numa autoexigência inatingível, não é? Porque nós somos só humanos, não somos ainda as chorões, são que temos asas e temos de todo lado, é uma confusão. Esta questão de o que é certo para mim nesta altura é muito importante, até porque a maior parte de nós não tem todas as possibilidades, passou por histórias e por experiências que se tornaram, que nos limitam de muitas formas e que essas limitações podem ser ultrapassadas, mas temos que saber também encontrar aquilo que é peculiar e que está de acordo connosco neste momento e que até para a semana pode ser outra coisa. Não sei se estou. Mas, agora, Crisa, já estamos num contexto LGBT, queria perguntar se não acham que é mais fácil poliamor no âmbito LGBT, porque geralmente há uma certa tendência possível do homem para com a mulher, ou da mulher para com o homem, também claro que são umas relações poliamorosas, embora já não seja que não existam, e perguntar se não é, se não acho que será mais fácil essa possibilidade quando não é um homem com uma mulher, mas sim são vários homens. Bem, não sei se é mais fácil ou não. Sei que existem relações de todo o tipo poliamorosas. Eu conheço várias, de vários tipos diferentes, com vários tipos de orientações sexuais das pessoas envolvidas. Ainda em comentário àquilo que foi dito anteriormente, a ideia de amar toda a gente é muito bonita. Eu sou poliamorosa, eu não amo toda a gente, e eu não quero amar toda a gente, e não quero ser amiga de toda a gente. A ideia filosófica é gira, mas nós na prática não conseguimos de facto amar toda a gente. Eu usei aquela metáfora da energia renovável, mas isso é porque num contexto em que eu escolho amar determinadas pessoas e manter uma relação com essas pessoas, e nesse contexto o amor pode ser uma energia renovável. Mas amor como sendo naturalmente egoísta, para mim é culturalmente egoísta, não é naturalmente egoísta. Para mim será sempre culturalmente investido de várias coisas. Numa perspectiva e extensão, estou só a falar da idealização do amor romântico, não estou a generalizar a todos os tipos de amor. Se é mais fácil ou não nas relações LGBT, não acho que isso tenha uma resposta de sim ou de não. Eu acho que o poli é sim um sítio ou uma possibilidade para as pessoas LGBT, como é para as pessoas hetero. Eu acho sim, é que o poliamor não é nada compatível, ou pelo menos as versões que eu conheço de poliamor não são nada compatíveis com machismo. E, portanto, não são compatíveis com o típico homem hetero machista. Ou seja, a ideia de, por exemplo, nós temos uma piada até no grupo do Poli Portugal, que é os homens que às vezes entram lá e acham que aquilo é tudo muito fixe, porque onde é que estão as princesas? E chegam lá e põem um post e dizem onde é que estão as princesas? E as princesas vão lá responder-lhes, que não são princesas nenhumas, e a pessoa é corrida do grupo. Porquê? Porque uma atitude machista, num contexto de igualdade de género, de partilha de responsabilidades, de igualdade entre as pessoas e num contexto também LGBTQIA, ponham os outros que quiserem, não corre nada bem. Portanto, uma atitude muito heteronormativa, acho que não facilita nada uma relação poliamorosa, não. O que não quer dizer que não haja pessoas hetero poli, também as há. Não há nada de errado em ser hetero e poli. Não quero transmitir essa ideia, mas claro que sim, que é um terreno fantástico para desenvolvimento de intimidades LGBT, num contexto poliamoroso. Só colocar-vos algumas questões que se calhar vão mesmo no sentido do que a Inês estava a responder. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que acho que vocês são umas corajosas, assim como, e agora vou especificar, como outras mulheres que sejam poliamorosas. Isto porque nós sabemos que na Europa, pelo menos na Europa, uma em cada três mulheres é vítima de violência doméstica. Ora, aquilo que eu acho de facto mais interessante e que me seduz mais naquilo que vocês relatam é precisamente a noção ou a construção de uma relação com base no consentimento, que é aquilo que na relação mononormativa e heteronormativa é muito pouco uma prática, não é? Nós sabemos que os desníveis de poder nas relações são muitíssimo vincados e que isso gera facilmente uma relação em que alguém se impõe, ou uma das pessoas se impõe à outra, e isso gera violência, e daí para a violência doméstica é um passivo. Portanto, acho muito interessante a ideia de haver relações, sejam elas poli ou mono, em que o consentimento é a base. Sendo poli, aquilo que eu vos pergunto a vocês, que é essa a minha grande questão, porque também sou feminista, é como é que se sentem, sendo mulheres, numa senda precursora, no fundo, que é a vossa, de viver em relações poliamorosas. Isto porquê? Porque a maioria de nós que aqui estamos já são ou somos precursoras e precursores em alguma coisa, porque já desafiamos aquilo que é a norma. Ou porque somos elos, eu, B ou T, ou porque, por exemplo, temos a guarda partilhada de filhos, etc. E, portanto, muitas vezes, nas situações corriqueiras da vida, como ir à mercearia, ou na escola, ou em qualquer outro sítio deste género, somos, já não é preciso sermos questionados frontalmente, mas somos olhadas de lado, porque não somos a mulher típica, não é? E porque fazemos coisas ligeiramente diferentes. Portanto, aquilo que eu gostaria de vos pedir, se tiverem paciência, partilhassem um pouco mais, era da vossa experiência, enquanto mulheres que desafiam em muito o que é a norma, e isso eu acho, de facto, o mais corajoso e o mais interessante, assim, do meu ponto de vista, que sou mulher, não é, claro? Foi ótimo. Queres começar? Como é que eu me sinto como mulher poliamorosa? Sinto-me muito empowered e cheia de medo, ao mesmo tempo. Cheia de? Medo. Por um lado, sim, tem a parte boa, de facto, não há muitos exemplos daquilo que eu estou a fazer. Os exemplos que eu tenho, muitos deles fazem parte da minha família, portanto, da minha constelação. É um bocado ir fazendo as coisas passo a passo, sem ter muitos guias. Este é um possível guia, já agora aproveito, More Than Two. É um livro que ajuda as pessoas a fazerem poli ou simplesmente a pensarem sobre como é que querem fazer relações e como é que falam sobre relações, independentemente de quererem fazê-lo com mais do que uma pessoa, ou até independentemente de estarem sozinhas ou de quererem estar sozinhas. Mas sem, mesmo independentemente destes guias, obviamente que nós temos de tomar determinadas decisões e ao mesmo tempo vivemos em Portugal, onde uma mulher com várias relações não é exatamente uma heroína. Um homem, sim, tudo bem, muito fixe, uma mulher leva com uma quantidade imensa de preconceito. Quando acumulamos isso com outras discriminações, eu, como sou lésbica, ainda acumulo isso com outras discriminações, portanto, além de mulher, sou parte de uma minoria relacional e também sou parte de uma minoria sexual. Assumes-te como lésbica, não como, sim, bissexual. Como lésbica, sim. E como lésbica também sofro uma determinada discriminação e depois, como lésbica poliamorosa, ainda sofro outra discriminação, mesmo entre lésbicas, porque nem todas as minhas relações são com mulheres e, portanto, isto às vezes cria um determinado preconceito na cabeça das pessoas. Ou então a parte poliamorosa não é tão fixe assim, como uma pessoa do Poli Portugal costuma dizer, dizer que se é poliamoroso não é propriamente uma boa linha de engate, porque não funciona. Com as lésbicas também não funciona particularmente bem. E para além disso, ainda a nível social, e lá está as coisas do dia-a-dia, família, etc., eu levei com uma carrada de discriminação familiar terrível, que foi muito pior do que dizer à minha mãe que gostava de mulheres, foi dizer-lhe que não queria ser exclusiva. A quantidade de discriminação que eu recebi por ser poliamorosa foi 10 vezes mais do que a quantidade de discriminação que eu recebi por ser lésbica. E eu nunca pensei que seria assim. Eu pensei até que, pronto, no meio disto tudo, quer dizer que é muito menos... Mas não, realmente a monogamia é, é um sistema que está tão ingrained, está tão enraizado, exatamente, e é tão, às vezes, tão subtil e insidioso que não nos apercebemos o quão importante ele é, a não ser quando, de repente, vamos contra ele. E, de facto, a discriminação que eu sofro a nível familiar por ser poliamorosa é muito superior ao facto de eu gostar de mulheres. Quase que torna irrelevante o facto, porque subitamente eu não tenho só um plus one, tenho vários. E depois há aquelas coisas bonitas como, então vês lá a casa a jantar e, então, e trazes... Trazes quem? Pois, que está cá a pessoa X, a pessoa Y, e depois temos aqui um problema, porque já não é o plus one. Eu já nem sequer vou comentar o que é isto ao nível das relações de trabalho. Obviamente que não falo disso, não é? Porquê? Porque se eu tivesse que levar a um jantar de trabalho plus two, não sei o que é que acontecia. Não me sinto minimamente segura a esse nível. É um dos sítios onde me sinto menos empowered, de facto. Porque é ter tipo uma vida dupla, e muitos de nós aqui sabemos o que é que isso é, mas é tê-la também a outro, a outro nível, exatamente, os armários. E mesmo quando eu sou uma pessoa que, lá está, porque eu sou alto para 90% dos relacionamentos que tenho, das interações que tenho, portanto, e isso obviamente que faz com que, se calhar, muita gente com quem eu me relaciono, com quem eu me vou relacionar, já sabe que eu sou poli. Mas ao mesmo tempo, lá está, andar na rua, tudo o que seria dito normal com duas pessoas, subitamente não é, com três, e depois ainda por cima juntar a isso relações lésbicas, enfim, os problemas podem ser infinitos. A nível familiar é onde eu sinto mais esse constrangimento, porque é sentirmos que as nossas relações nunca são legítimas, e não importa quais. E às vezes que algumas até são mais legítimas que outras, ou porque duram há mais tempo, ou porque já estavam lá antes, ou porque têm uma aparência hetero, podem ser. E isto é sempre custoso para alguém, não no meu caso pessoal, mas uma pessoa que tenha, por exemplo, uma mulher que tenha, por exemplo, uma relação com um homem, com uma mulher, se calhar... Se for casada com o homem, aquela relação vai sempre ter mais relevância a nível familiar. Se calhar os pais vão convidar aquele homem e a outra pessoa vai ser esquecida. E isto está sempre a acontecer nas nossas vidas. Há relações e relações e são sempre hierarquizadas. Mesmo que nós não hierarquizemos, as outras pessoas vão fazê-lo por nós. E vão pôr as pessoas em categorias diferentes. E vão dizer que uma é namorada e a outra é amiga. E nós vamos ter que combater isto continuamente. A única maneira é falar, é desconstruir, é dizer plus one, estou aqui dois. É isto, é estar constantemente a criar guerra. E claro que nós nem sempre temos paciência e capacidade para criar guerra a todo o momento. Em relação a isso, por exemplo, fica para aqui a pensar. Eu acho que para algumas pessoas, para não é que não estão de coragem, é que a possibilidade de ser normal não existe. Portanto, já naquela rua está barrada, portanto, ali não dá para ir. E eu estava a pensar, isto não faz diferença nenhuma, porque eu sempre fui, desde muito cedo, estranha. Portanto, as pessoas sempre reagiram com estranheza e, de alguma maneira, sempre tive que gerir o que é que dizia, o que é que não dizia. Eu tenho também esta vantagem de ter uma possibilidade de escolher as pessoas com quem me dou. O que não acontecia se eu não trabalhasse na área em que trabalho. Eu me dou com pessoas que, basicamente, não acham engraçado e ficam curiosas e querem saber mais, até se põem a questão. Portanto, não há... No meu meio mais próximo, perdi pai de dois amigos, uma amiga e um amigo, não foi nada de assustador. A minha família sabe, e eu nem lhes daria hipótese de... comentarem, também porque eu tenho outra idade e os meus filhos já são crescidos, porque os meus filhos sempre foi também bastante simples. A única coisa que, portanto, a ideia de poder ser normal e não ter que enfrentar a dar esquisitos às pessoas é como se, ok, noutra vida talvez, nestas nunca soube o que isso era. A única coisa que me incomoda um pouquinho e que aliás me fez até pensar duas vezes se eu tenho vida aqui ou não, é que pela primeira vez estou a fazer um trabalho numa instituição, e isto já tem a má brava, que eu quero começar a trabalhar em escolas, e eu imagino o que é que vai acontecer se eu tiver coisas poli na minha página, pronto, Facebook, hoje que governa o mundo, na minha página do Facebook. Eu imagino o que isto vai fazer com as minhas hipóteses de trabalhar numa escola. E pela primeira vez me vejo confrontada com uma coisa que me arrepia, mas arrepia literalmente, que é eu poder ter que esconder alguma coisa para conseguir chegar a um sítio onde eu quero chegar. E realmente é uma coisa muito desagradável, não é? Mas real. Eu, quando foi sempre, nunca tive grandes problemas, dar a cara e sempre disse, ok, as joguinhas vão bater com os pés de chuva na rua, mas não aconteceu. Houve algumas pessoas que estavam esquisito, mas pronto, houve um senhor que tentou palpar a minha mama, mas não chegou lá. Na verdade, a sério, um senhor do café que já me conhecia há imenso tempo, pequeno. É poliamorosa logo. Pelo amor de Deus, vou-te embora, vai para casa. Mas pronto, eu também tenho um bocado mau feitio, portanto, apesar de ter um ar calmo, realmente agora angustia-me um bocado esta questão de. Ok, vou começar a trabalhar em escolas. O que é que eu faço com isto? Porque eu não vou querer esconder, mas também não quero. E não tenho uma solução para isto. E realmente acho que é também por isso, não é? Pergunto-me. Eu nunca tive essa questão, não é? Porque eu tive uma coisa normalíssima, que foram relações monogâmicas ajudando-me. Em série? Em série, não é? Portanto, as pessoas diziam, ah, coitadinha, tem bazar, agora tem. Mas eu pergunto-me, ok, e se eu tivesse agora 20 anos, não é? E se eu quisesse ter filhos dentro de uma relação poli, se eu... Portanto, isso tudo tem um peso enorme. Acho que por isso é que é mesmo importante estas coisas serem cada vez mais faladas e se trabalhar o medo enorme que nós temos do outro e do desconhecido e do que não compreendemos, porque isso não só nas questões poli, como em muitas outras, é uma coisa que leva à violência, não é? de várias formas. E realmente, é que, quando a pergunta, fiquei aqui tipo. Sim, porque havia essa questão do trabalho. Por acaso, a independência económica e financeira é relevante para refletirmos sobre isto, porque quanto mais novas as pessoas são, ou mais dependentes de pais ou de outras pessoas são, mais complicado pode ser isto. Eu, por exemplo, quando estava em casa da minha mãe, toda esta situação era um sofrimento muito grande. A pessoa com quem eu estava não podia entrar em minha casa, de maneira nenhuma. Estava proibida de lá entrar. E claramente as coisas só começaram a melhorar quando eu saí de casa da minha mãe e de facto pude recuperar alguma sanidade mental, porque discussões diárias não é para ninguém. E muitas pessoas, se calhar, aqui sabem isso, que não dá para aguentar isso, esse tipo de tortura psicológica. E quer dizer, acumular discriminações, tortura psicológica e tentar fazer poli ao mesmo tempo, quer dizer, dá com qualquer pessoa em doida. Por isso, sim, essa questão do medo a nível de trabalho. Também eu não posso ter uma conversa normal, porque toda a gente ali por acaso sabe que eu tenho um namorado. Se eu qualquer dia de repente digo a não sei quem é a minha namorada, fica tudo siderado e eu não sei o que é que faço, porque depois vou continuar a falar do meu namorado também. Então, quer dizer, a situação pode atingir níveis caricatos, quer dizer, há uma data de coisas que eu tenho que me censurar, não posso dizer, porque ali, aquelas pessoas, eu não quero que elas saibam. O que é um bocado difícil depois quando eu apareço na televisão, que já aconteceu, porque eu não quero parar de dar a cara e de falar, mas sei que pode haver determinadas consequências. E quando eu fiz a reportagem para a SIC, por exemplo, eu estava cheia de medo. Eu, quando fui trabalhar na segunda-feira, eu, qualquer pessoa dizia Inês, e eu, sim, fui eu admito. Nem sequer sei como é que passei por aquele dia, porque eu estava aterrorizada e não aconteceu nada. O que aconteceu, aliás, não é bem não aconteceu nada. O que aconteceu foi uma coisa muito portuguesa, é que toda a gente falou nas minhas costas e só uma pessoa é que falou à minha frente para me ouvir. E foi a única pessoa com quem eu falei, foi a única pessoa que de facto mereceu essa consideração, porque falou para mim, perguntou-me coisas concretas, todas as outras falaram nas minhas costas. E pronto, e a essas, claro, não vou dar qualquer tipo de satisfação. Mas é isso que acontece. E a passagem de Faden das costas é que não tens de responder. Exatamente, as costas não respondem, logo tudo se passa ali. Mas é triste, esta parte é bastante triste. Eu, se calhar, só que uma coisa também é uma pergunta que eu tenho, que é, ao trabalhar, por exemplo, com adolescentes, o que é que se faz com isto? Porque eu vejo muitas pessoas com quem eu trabalho que, de alguma forma, muitos jovens que não têm, penso eu, capacidade para sequer ainda refletir sobre isto. Porque estão a refletir sobre outras coisas ainda tão mais... estão tanto no machismo e no, nos medos e nos ciúmes e que então é mesmo uma questão, não é? Que é bom transmitir e dar. Eu trabalhei muitos anos com jovens e tenho um bocadinho, fui desconstruindo um bocadinho essa ideia de que as coisas têm que vir por fases, por patamares. Isto porque fui surpreendida por eles e por elas, muitas vezes, trabalhando numa linha, porque achava que era aquela que era preciso construir para depois passar ao degrau seguinte. E depois o que falhou foi porque eu não fiz as duas coisas em simultânea. Vou dar um exemplo, por exemplo, estive 2 anos a trabalhar com uma turma sobre, na prevenção da violência nas relações. E trabalhei pouco as questões de género. E na última aula de trabalho com essa turma, apresentei 3 casos para discussão. Eles tinham chegado ao final de um, foram 3 anos, não foram 2. Portanto, acompanhei-os do 7º ao 9º. Chegámos ao 9º ano e era a última aula, íamos despedir, no fundo. E apresentei-lhes 3 casos para debatermos. Um dos casos tinha um feminicídio, portanto, um homem que matava uma mulher na sua relação. E depois havia um julgamento quase da vizinhança, dos vizinhos, o que diziam. E de repente aquela turma com quem eu trabalho há 3 anos dividiu-se em 2 partes. De um lado os rapazes, do outro lado as raparigas. As raparigas uniram-se todas a favor dela. Os rapazes todos a favor do homem que matou a mulher. E questionavam, nem a sua atitude, porque ela tinha um caso com o vizinho de cima. Era dito. Pronto, isto para dizer que naquele momento eu pedi à escola que me desse a turma no 10º ano, mas a turma desagregou-se e eu já não pude trabalhar com eles. Então fiquei no fundo, foi uma das maiores aprendizagens que eu fiz, porque fiquei numa profunda angústia a pensar: caramba, agora precisava de voltar ao 7º e começar a trabalhar no primeiro dia com todos estes alunos e alunas sobre as questões da igualdade de género. Porque trabalhámos pouco isso, e isso é que era fundamental. E eu achava que era melhor começar pelo básico, dos conflitos, dos ciúmes, da mini-saia, do controle do telemóvel, mas já lá estava tudo. E, portanto, lá está. Se calhar desconstruir, porque, sobretudo, os adolescentes são muito normativos são, de facto, precisam disso, estão a construir identidades, precisam de quadrados. E, portanto, às vezes é preciso ir tirando peças, ou pelo menos perguntando: então, se tirarmos esta peça, o que é que acontece? O que é que vocês acham? E foi muito interessante, porque depois, a partir dali, a coisa não ficou só assim, felizmente. No femicídio, por exemplo. Não, porque depois a seguir houve uma aluna que concorreu a um concurso da governo e fez um filme, e os miúdos foram todos, e a partir dali criou-se um debate muito interessante na escola. Mas isto porque ela agarrou a oportunidade, não é? E tinha feito um caminho diferente. E a escola continua a trabalhar aquilo. Mas não foi porque eu tivesse trabalhado bem com eles. Tinha faltado muita coisa importante, não é? E eles é que me ensinaram isso. Portanto, acho que a minha dica aí seria tudo. Tudo. Agarrar todas as pistas que eles dão, não é? Acho que a Kátia tinha uma pergunta. Na medida em que há uma rede de apoio dentro da constelação, como tu falaste há bocadinho, eu falo para ti porque tens 7 pessoas à tua volta. Calma. Tens 7 pessoas à tua volta. Estou constrangida agora. Eu não. Eu não tenho tanta. Mas para as duas. Sim, obrigado. Imagina que tu tens uma relação com uma pessoa de quem a tua constelação não gosta. Não gosta. É tramado. Qual é o peso da constelação na decisão de tu estares ou não com essa pessoa? depende, a constelação concorda toda, isso é boeda difícil. Pronto, cada pessoa tem a sua cabeça, pensa por si, no meu caso. Portanto, o facto de todas as pessoas estarem de acordo é muito difícil. Sim, mas não tem necessariamente ser todas as pessoas. Depende das pessoas. Qual é o peso da constelação sim. nas tuas decisões? É assim, eu não gostava de estar com uma pessoa, ou melhor, eu não gostava de estar com duas pessoas que não gostassem uma da outra. Porque eu tinha aí um problema um bocado grave para resolver. Quer dizer, tipo, a minha vida não poderia ser assim propriamente muito... Já não é normal, então ainda menos seria. Porque eu iria querer estar com as duas e as duas não se podiam ver à frente e matar-se iam se se vissem. Eu não queria ser essa pessoa. Infelizmente, já aconteceu haver situações assim, e eu conhecer situações assim. E no nosso caso pessoal, a escolha é sempre da pessoa que se está a envolver. A escolha final da pessoa é da própria pessoa que está a iniciar essa relação. Ou que está a ter essa relação, ou que está a pôr essa hipótese. Eu não vou interferir nas decisões de uma outra pessoa. Aquilo que eu posso fazer é dar-lhe o meu feedback. Eu posso dizer à pessoa com quem estou, olha, essa outra pessoa faz-me sentir desconfortável, ou assim, e aí eu estaria a colocar a causa na outra pessoa, e portanto a conversa ia ser, então, mas faz-te sentir desconfortável, então, mas isto é como a pessoa é. Ah, então se calhar não é esse o problema. Se calhar o problema está em eu sentir que a pessoa... não te faz bem a ti, e poderíamos falar sobre isso. Ou quando tu estás com a pessoa, bebes até às 3 da manhã e chegas a casa num belíssimo estado, isso não me parece muito saudável, e poderíamos ir por aí. Ou seja, depende qual fosse o problema. Eu estou a dar exemplos completamente estúpidos, mas a ideia é depende qual fosse o problema. Se eu visse que uma pessoa fazia mal de alguma forma, ou a nível de saúde, à pessoa com quem eu estou, obviamente que eu iria alertar para isso. Obviamente que eu não iria querer isso na vida da pessoa que eu amo, mas eu não iria tomar essa decisão pela pessoa. Não é uma questão de tomar decisão, é uma questão de perceber. Eu poderia sim retirar-me a mim. Eu poderia retirar-me a mim. Onde eu não estou bem, eu saio. Sais. Exato. Eu posso tomar decisões sobre mim. Eu posso dizer, ok, isto é insustentável para mim, não dá todos os dias que estás com essa pessoa às 5 da manhã, estás bêbada. Portanto, para mim isto não funciona. Logo, eu vou retirar-me da situação. Na minha visão de poli, eu não interfiro, eu não digo à outra pessoa, tu não podes estar com esta pessoa é má para ti, para já com isso. Eu não vou interferir na decisão da outra pessoa. Claro que isto é uma coisa ideal. Se eu realmente estivesse nesta situação, eu ia dizer à pessoa, por amor de Deus, eu não aguento ver-te assim, isto é horrível, o que é que está a acontecer contigo? Não estou a aguentar esta situação, ia ser um drama horroroso. Claro que eu iria, se calhar, cair num erro, sim, porque eu não estou aqui a fazer papel de pessoa perfeita, ou seja, o que for. Eu iria, se calhar, cair num erro de dizer à pessoa, esta pessoa faz-te mal, para com isto, eu não consigo aguentar que estás a fazer uma coisa destas contigo. Mas, ainda assim, continuava a não ser a minha decisão. Eu não vou interferir na autonomia da outra pessoa. Aquela pessoa escolheu, fez uma escolha, também sabe qual é o meu feedback, e eu posso retirar-me da situação. Se a situação for nociva para mim, sou eu que me retiro. Mas, claro, que isso é uma situação horrível. Mas era esta a pergunta ou era ao contrário? Podia ser vista desta forma. Eu inverti para si, porque era mais fácil para mim. Mas, ao contrário, também se aplica. Como é que eu estou numa relação nova com alguém, de forma é que a minha constelação vai interferir na minha decisão de estar ou não com aquela pessoa? Eu acho, sim, acho sempre perigoso quando outras pessoas interferem na decisão que é minha e tua. É que nunca é minha e tua, sim. Sim, as outras pessoas estão lá, sim, as outras pessoas têm algo a dizer e sim, as outras pessoas podem se ir embora. Mas cada relação funciona também autonomamente e tem o seu próprio espaço e as suas próprias valências e eu não interfiro, pelo menos no formato em que eu estou, eu não interfiro naquilo que se passa na relação de outra pessoa. Eu não digo, isto não pode acontecer na tua relação. Isso não é meu para decidir. O que eu posso decidir é o que é que eu faço com isso. Se uma pessoa quiser ter, por exemplo, comportamentos sexuais de risco com outra, e eu disser, eu não me sinto confortável com isso, e a pessoa, ok, mas eu vou fazer na mesma, eu a seguir posso escolher ou não fazer sexo com essa pessoa, ou proteger-me, ou nunca mais ver a pessoa, se for tão grave assim para mim. Mas a decisão é minha relativamente a mim. Eu não decido relativamente à pessoa com quem eu estou. Eu posso sim ter uma tendência de querer ajudar, de querer salvar de uma coisa que eu estou a ver, e se calhar até posso ter razão. Mas eu estaria sempre a interferir na autonomia da pessoa. Se eu não confio naquela pessoa para tomar decisões, o que é que eu estou a fazer com ela? Se eu não posso confiar naquilo que aquela pessoa vai escolher para a sua vida, o que é que eu estou a fazer ali? Eu tenho que poder confiar, e quando eu vejo que a pessoa não está capaz de tomar uma decisão, então eu tenho que saber o que fazer comigo. Ou então dizer à pessoa que a pessoa precisa de ajuda, de terapia, de apoio, de qualquer outra coisa, e ajudar a pessoa nisso. Mas não sou eu a tomar essa decisão. Pelo menos na minha ótica. Se calhar aqui também, não sei se tem muito a ver, mas se calhar mais ser responsável perante a pessoa e não pela pessoa. Não tomar responsabilidade pelo outro, mas tomar responsabilidade por si. Perante esta situação, o que é que eu escolho fazer? E não, muda para eu não ter que fazer escolhas. Isso não se intensifica quando surge uma nova pessoa e essa nova pessoa traz uma nova paixão, uma intensidade enorme que pode, de alguma forma, diminuir a relação com outras? Como é que se gera isso? Então. Isso não vale. Vale, porque há todo um capítulo sobre isso aqui. É com consulta. Teste com consulta. Então. Há aqui um capítulo inteiro sobre New Relationship Energy, a energia da nova relação. É muito divertido para as pessoas que a estão a sentir, às vezes não é nada divertido para as pessoas que estão a ver e que se lembram de ter tido aquilo com aquela mesma pessoa e agora já não é bem assim e ficam tipo, porque é que isto está a acontecer à minha frente? É tramado. Há uma data de maneiras de lidar com isto, eu depois posso passar o livro no final se quiserem. Isto tem tipo 500 páginas, mas não são todas sobre isso. Mas sim, há maneiras de lidar com isso. Passa muito por aquela cena do comunicar. É falar sobre isso, é dizer como isso nos afeta. Sim, as pessoas, quando estão em New Relationship Energy, podem não ter a mesma clareza de pensamento que têm quando já estão com uma pessoa há 5 ou 10 anos. E podem não se sentir tão pobres. E podem até ter momentos em que não se estão a sentir particularmente polis porque precisam muito mais subitamente estar com aquela pessoa em específico do que com as outras, por exemplo. Mas a ideia é sempre tentar encontrar um equilíbrio. É tramado assistir a NRE, New Relationship Energy, mas tem coisas que também não são exatamente muito más, tem coisas boas, porque nós podemos olhar e ver, olha que engraçado, estas pessoas estão apaixonadas assim, eu lembro-me quando nós também estávamos assim, era engraçado, ah, e ela está mesmo a fazer a mesma coisa que eu fiz, que fofinho, pode ter este lado, também pode ter o outro lado, de, epá, já chega desta porcaria, estou farta, estamos aqui há 10 anos e agora tenho que estar a assistir a esta lamechice toda. Se for a própria pessoa a vivenciá-lo, também é tramado. Porquê? Porque nós podemos perder a consciência de coisas. Não é porque de repente ficamos knockout, mas é porque podemos não estar tão aware para as necessidades da pessoa com quem já estamos há mais tempo. E aí é preciso fazermos check-ins mais frequentemente com a pessoa e tentar perceber se está tudo bem. Porque sim, essa nova paixão que chega, e por algum motivo se chama energia também, então traz energia, essa nova pessoa traz coisas que não estavam lá antes e pode trazer coisas boas, inclusive até pode ser uma pessoa que se queira relacionar também com a pessoa com quem nós estamos e que pode trazer coisas boas a essa pessoa e então nesse caso não seria só eu a tentar fazer o check-in com a pessoa, mas também a outra pessoa a fazer. Posto isto uma forma de exemplo, um exemplo meu, que acho que é ok dar. Eu estou numa relação com duas pessoas, uma estou há muito menos tempo do que a outra, essa pessoa, eu vou dizer o meu namorado e a minha namorada para simplificar a linguagem, porque senão nunca mais saímos daqui, a minha namorada tem cuidado de perguntar ao meu namorado se ele está bem, se ele se sente bem, se ele está confortável, se precisa de alguma coisa, se é ok ela ir lá à casa, se é ok ela estar ali. Eles falam os dois, que é uma coisa que as pessoas têm capacidade de fazer autonomamente, independentemente de mim e de eu existir, e têm uma relação um com o outro, independentemente de eu estar lá ou não. Eu, há uns tempos, entrei na sala e estavam os dois a dar miminhos um ao outro. E eu fiquei, uou, isto é inesperado e muito fofinho, eu vou morrer e explodir. E depois saí dali e deixei-os em paz a ter aquele momento e voltei mais tarde. Ou seja, a New Relationship Energy é preciso ter atenção, é preciso ter cuidado. Há capítulos sobre isso, há pessoas que sabem mais sobre isso do que eu, mas também tem partes boas, tem a parte da energia, quando estamos a sentir. Claro que a energia está aí só para um lado, que é para essa nova relação, convém fazer um alerta à outra pessoa e dizer, olha, se não te importas, eu ainda estou aqui, tu gostas de mim, e portanto, se calhar era a altura da gente ir jantar fora, e dizermos o que precisamos. E outra pessoa de repente diz, ah, sim, é verdade, tu estás aí, de facto, e até me ajudaste a chegar aqui e a desenvolver esta relação, portanto, vamos lá. Tenho uma pergunta, mais uma. No caso, tanto nas relações de vocês e nas das que vocês conhecem, existe uma intenção de não hierarquizar as relações? E se há, como que é possível gerir isso na prática? Provavelmente é diferente a resposta. E eu acho que, para mim, é muito difícil não hierarquizar. Não que a hierarquia tenha que ser uma hierarquia desvalorizante. Há relações que são mais antigas e outras que são mais recentes. Há relações que são mais, podem ser mais íntimas e outras podem ser menos íntimas. Eu não posso obrigar-me a ter uma relação de igual intimidade com três pessoas. Eu não tenho como obrigar-me. Pode haver uma pessoa que eu quero estar uma vez por semana e outra com quem quero estar todos os dias. Então, isto não é oficialmente, se calhar, uma hierarquia, mas acaba por acontecer e às vezes essa hierarquia até pode mudar. Isto não tem nada a ver, mas pronto, eu lembro-me muito, e talvez com as minhas irmãs, que não tem nada a ver, não é? Lembro-me que muitas vezes havia fases, me sentia super próxima de uma e a outra andava não sei o quê, e depois sentia-me super próxima de outra, e depois estavam as duas muito próximas. Ou seja, e era, a nossa hierarquia era flexível. Havia momentos, claro, e às vezes corria bem, às vezes corria mal. Portanto, e acho que para mim é muito semelhante. Pode haver uma pessoa que está muito próxima e depois se afasta, e outra que até está longe e depois se aproxima. Isso não é algo que eu escolho mentalmente. Agora, o que eu escolho mentalmente é respeitar as pessoas todas, não ver uma hierarquia do respeito. Ah, eu respeito esta e aquela não, porque aquela está mais longe, não é? Isso eu tenho escolha da maneira como eu interajo com as pessoas e do cuidado que tenho com elas, é uma escolha. O que eu sinto, ou como se me sinto próximo ao tempo, é outro tipo de hierarquia que já não está sob o meu controle, porque é algo que tem a ver com as emoções, com os sentimentos, e não com a forma como eu vou agir. Nem sempre temos que agir em função daquilo que sentimos. Às vezes há certas coisas que não vamos fazer, uma escolha. Não sei se isto é confuso, mas acho a minha resposta não é muito diferente da tua. E eu estou só a falar por mim e por mais nenhuma pessoa poliamorosa existente no mundo. Para mim, as relações com pessoas por quem eu me apaixono são mais importantes para mim. Mais importantes no contexto total da minha vida. Mas isso não quer dizer que eu vá tratar as pessoas com respeitos diferentes. O meu respeito pelas pessoas é, ou melhor, eu pretendo que seja, sempre o mesmo. Não é por eu não ter uma relação romântica com uma pessoa que essa pessoa vale menos. Não é por eu não ir para a cama com uma pessoa que essa pessoa vale menos. Ou não é por ir para a cama com ela que a pessoa, só ir para a cama com ela, que a pessoa subitamente vale menos, ou que a sua voz tem que ser menos ouvida. Aquilo que eu noto às vezes que acontece nas relações poliamorosas é que as pessoas que, com quem não se tem uma relação romântica, às vezes acabam a ter menos voz. Ou as pessoas que não são escolhidas para parceiras de casa e para partilha de dia-a-dia, às vezes acabam a ter menos voz. E isto acontece por vários motivos. Um deles é porque as pessoas poliamorosas também existem nesta sociedade e, portanto, têm exatamente os mesmos problemas que as outras pessoas todas, nomeadamente ao nível de também serem, de sofrerem efeitos de idealizarem determinadas coisas e de agirem com base nisso, enquanto não conseguem desconstruir, só porque não querem desconstruir isso. Nem todas as pessoas poliamorosas estão interessadas na desconstrução. Mas isso pode acontecer. E às vezes até acontece uma outra coisa, é que as pessoas que que são novas e chegam à relação onde já pré-existe uma outra relação, eu detesto este tipo de termos, parece que a pessoa está a chegar e tipo, tem um PEC, enfim, detesto isto. Essas pessoas muitas vezes acabam, se centrarmos a cena no casal, que às vezes também acontece, acabam a ter muito pouca voz no contexto do casal. Se o casal define que a pessoa tem que ter o comportamento X, aquela pessoa é informada que deve ter o comportamento X, em vez de ser tida em conta. Aquilo que eu tento fazer é que as pessoas sejam todas tidas em conta, independentemente da quantidade de tempo que eu pretendo passar com elas ou etc. Claro que uma pessoa não vai decidir sobre o que é feito em minha casa se não vive lá, é óbvio. Mas se calhar também não lhe interessa decidir esse tipo de coisas. Mas não vou eu decidir com outra pessoa o que é que essa terceira pessoa tem que fazer ou deixar de fazer, ou que tipo de envolvimento é que tem que ter. Por isso a tendência será sempre para não fazer essa hierarquia, no meu caso pessoal, embora existam hierarquias que se formam e que têm a ver com a intimidade que nós queremos com cada pessoa e com o tipo de partilha que queremos com essas pessoas. Eu não gosto é de ver isso muito numa cena hierárquica, mas sim relações diferentes, pessoas diferentes, que podem ter coisas diferentes de mim também. Acho que é isto. Eu, sim. E esta rapariga também. Não. Ah, mais. Pronto, desculpa. Ai, desculpa. Não sei o que é que está a dizer. Não tem problema. Boa noite. Eu tenho uma dúvida, que é se podemos considerar a proibição do casamento da união civil como uma violação dos direitos humanos, e se a maior discriminação que existe não é. Eu considero pessoalmente que é a nível institucional. Por dizerem que, por não haver liberdade, em termos legais, e visível, por exemplo, através do casamento, só é permitido o casamento monogâmico, diferentes de liberdade amorosa. Eu acho que haver direitos diferentes para cidadãos e cidadãs de primeira e segunda categoria é sempre mau. Eu estou interessada em que as pessoas tenham, porque são pessoas, os mesmos direitos. O que não quer dizer que as pessoas queiram todas os mesmos direitos assim, taxativamente. Eu, pessoalmente, não estou interessada em casar-me. O que não quer dizer que eu não esteja a favor que toda a gente se possa casar se assim quiser, e estou, e sou. Mas, no caso do poliamor especificamente, em Portugal, não há uma tendência das pessoas poliamorosas para essa reivindicação específica do casamento com várias pessoas. Não há aqui, mas haverá noutros contextos e haverá noutros contextos e noutros países. Aqui, particularmente no caso específico português, o grupo de pessoas que eu conheço não está particularmente interessado nessa questão específica de alargar o casamento para mais gente, mas está perfeitamente interessado de que o casamento seja um direito para todos e para todas, mas está muito mais interessado, muitas das pessoas, na desconstrução da ideia de casamento, tal como na desconstrução da ideia mononormativa do que é uma relação e do que é o amor romântico, e do porquê que a opção casamento é melhor do que qualquer outra. Até porque isso não seria muito prático para a própria dinâmica das relações poliamorosas, que são algo que muitas vezes está em movimento constante, em alteração dinâmica constante, contínua. Tentar pôr um modelo fixo em cima de coisas que estão sempre a mover-se é complicado. E muitas pessoas poliamorosas não estão sequer interessadas nesse esforço de tentar mapear, e sim noutras opções, noutras formas, noutras validações, noutras estruturas diferentes. O que não implica que, claro, a proibição do casamento, ou seja, que configuração for, seja uma violação de direitos dessas pessoas, que são pessoas também, pagam impostos, como costumamos dizer. Portanto, eu acho que havia mais. Estava uma rapariga e eu acho que. Já não sei. Mas pelo menos esta rapariga acho que já está com o braço no ar há imenso tempo. Não ouvi. Eu queria fazer duas perguntas. Uma tem a ver com o conceito da orientação relacional, que foi a primeira vez que eu ouvi, e eu gostava que me esclarecessem sobre isso. Porque já percebi que tem a ver com o poliamor ou monoamor. Não sei se posso dizer assim, gostava de saber se existem outras variantes. Até quando é que podemos levar este conceito? Existem milhões de variantes. Depois outra questão é, tem um bocado mais a ver com o vosso cotidiano. Como a Inês estava a falar há bocado de dividir o tempo, e eu queria perguntar se vocês já têm uma rotina. Tu que tens duas pessoas, tens uma rotina com essas duas pessoas, e quando entra uma terceira pessoa, como é que as outras duas pessoas estão dispostas a reajustar o tempo que já passavam contigo e que já dividiam? Agora, em vez de dividirem por duas pessoas, vão começar a dividir por três. Como é que é feito esse ajustamento? Se existe mesmo uma rotina, um agendamento, um horário? Existe, eu estava a tentar. Era isso que eu estava a fazer, atenção, não estava a ignorar ninguém. Eu estava a tentar, só que eu tenho um calendário diferente. Tens o Google Calendar, Daniel, que é sempre muito mais eficaz. Tu tens? Então mostra o teu. Não dá para ver. Não, mas mostra o teu. Mas é assim, qualquer coisa deste género, tipo, barras comidas e tal. Esse é o nosso calendário partilhado. O meu. Como é que eu mostro o meu? Epá, porquê é que ele agora que eu preciso dele não está a funcionar? Bom, é uma cena. Pronto, parece que está branco, não é? Não me relaciono com ninguém, mas relaciono-te. Eu partilho o meu calendário com quatro. Não, calma, quarta sou eu. Três. Exato, três pessoas além de mim. Três pessoas além de mim. Porque partilho o meu calendário com as duas pessoas com quem tenho uma relação amorosa e com uma das pessoas que tem uma relação amorosa com uma das pessoas com quem eu estou. Alguém precisa de resolver o problema da linguagem aqui e não vou ser eu. É essa coisa, é isto assim. Pronto, é isto. É parecido com o meu, mas o dele tem mais. Portanto, é mais assustador. Logo tem um maior efeito. Eu também tenho assim, mas é de trabalho. Agora imagina juntar os dois, o trabalho. Mas por isso é que eu mantenho os dois calendários separados, que é para não enlouquecer de vez. Começando pela questão da orientação relacional. Pode haver várias, de vários tipos. Uma orientação relacional, se olharmos, pronto, para a simetria com a orientação sexual, certo? Uma pessoa que se identifica como lésbica, nós sabemos exatamente o que é que isto é. Orientação relacional, eu posso ter um modelo de relação que eu prefiro, que é preferencial para mim, para a minha vida, em detrimento de outros, ou porque naquele momento me faz sentido aquilo. No meu caso, eu sou poliamorosa, mas tens a opção da monogamia, muito mais popular atualmente, e tens também, quer dizer, pelo menos, exato, pelo menos supostamente, não é? Porque depois na prática aquilo que as pessoas dizem que fazem e aquilo que as pessoas fazem é um bocadinho diferente. Geralmente o que fazem é monogamia em série, mas pronto, é uma opção de quando digo em série, ou seja, a pessoa está com uma pessoa naquele momento, entretanto descobre um outro interesse e então passa para a pessoa seguinte e depois está outra vez mais um momento e depois algumas outras pessoas estão de facto só com uma pessoa a vida toda, o que é fantástico. Mas tudo isso são orientações relacionais. Outras orientações relacionais que podem existir, relação aberta, imagino eu, outras configurações de, não sei se o swinging pode ser considerado uma orientação relacional, mas pelo menos é uma prática de não monogamia, consensual, que tem como centro, neste caso, o casal e a troca de parceiros. E pronto, há várias, por exemplo, as relações livres serão uma outra configuração. Há várias formas. A questão é que, geralmente, nós só vemos uma, que é a única que nos ensinam que existe, que é a do amor Disney, que é a que nós ainda nem temos 4 anos e já nos estão a dizer que temos que escolher um namoradinho na escola porque tem que ser aquele e não podem ser os dois, como a gente está a dizer. Mesmo que a gente diga, mas são os dois, mãe. Não, porque só pode ser um. Pronto, e desde aí então que ficamos com esta ideia que só pode ser um, e às vezes nem entendemos muito bem porquê, como a Fátima tão bem explicou. Em relação à divisão de tempo. Eu já não me lembro porque, entretanto, perdi-me à procura do Google Calendar. Pronto, o Google Calendar é uma maneira... eu acho que a Google nos via passar a pagar qualquer coisa. Porque, inclusive, já mostrámos na televisão também. Portanto, acho que isto está a fazer bem à Google. Mas sim, dá muito jeito. É uma ferramenta que dá muito jeito para não fazer colírio e calendários. Especialmente quando temos relações com horários completamente diferentes ou com pessoas que têm trabalhos completamente diferentes ou com pessoas que estão à distância, portanto é ainda mais difícil coordenar calendários e alturas para estarmos juntos. O que nós fazemos é tentar conciliar da maneira que é possível. Às vezes é muito difícil porque, lá está, existem de facto 7 pessoas. Todas essas pessoas têm as suas próprias agendas. Quando queremos fazer alguma coisa todos juntos é um inferno. Acho que já várias pessoas estão tipo a dizer, admitirem-se da tarefa de tentar organizar isto. Geralmente o que fazemos é circular uma mensagem ou um e-mail a dizer, então irmos ao cinema neste dia. E depois passamos toda uma semana a tentar conciliar o dia em que toda a gente pode ir ao cinema. Isto mesmo tendo o Google Calendar. Portanto, isto já é depois do Google Calendar, depois de alguém ir lá analisar e ver, ora bem, as duas únicas abertas são este dia e este dia. E envia um e-mail. O quê? O Doodle será talvez a próxima opção, sem dúvida. Pronto. O próximo sponsor. Exato, o próximo sponsor será o Doodle para... E depois, as vidas das pessoas não são assim uma coisa tão certa, estão sempre a mudar, e então a pessoa que disse que podia naquele dia, afinal, de repente já não pode, e pronto, e de repente é o descambar de tudo, ou optamos por fazer aquilo com menos uma pessoa, e essa pessoa corre o risco de ficar um bocado chateada. Portanto, é preciso ter cuidado com os sentimentos das pessoas, mesmo quando se está a tentar marcar uma coisa tão simples como um jantar. Já me aconteceu cometer vários faux pas desses, de combinações, que é, vou combinar um jantar porque isto não é nada de especial, é tipo, a pessoa está lá a passar em casa, estão lá duas pessoas, a gente vai jantar e de repente há alguém que me manda uma mensagem e diz, olha, eu sei que houve este jantar, podias-me ter dito que não me querias convidar. Shit! Apercebo-me naquele dia que me esqueci de várias pessoas, porque não estava a olhar para aquilo como um jantar de família, mas sim como uma mera ocorrência casual que simplesmente brotou do chão e eu nem sequer pensei. Mas às vezes não pensar paga-se caro porque as pessoas ficam de facto ofendidas e às vezes com muita razão, porque estamos sempre a criar determinados tipos de exclusões quando uma pessoa não é convidada e nós sabemos isso com os nossos amigos com os quais somos todos super poli e sentimos super ofendidos quando não somos convidados para uma coisa com todos os amigos. Isto também acontece no contexto poli, portanto é difícil. É difícil, mas é fazível. Este livro também diz como é que se faz. O Google ajuda. A tecnologia também ajuda. A boa vontade ajuda ainda mais, porque as pessoas, se não quiserem, de facto, fazer as coisas juntas, não temos grande hipótese de realmente dividir o tempo assim tanto. Também é importante uma coisa, que é reservar tempo que não é para estar com toda a gente. Porque as pessoas poli não andam sempre todas juntas, não andam sempre três de mão dada, precisam de tempo para as relações se desenvolverem, relações, e aqui estou a falar de uma pessoa com outra, aí cada uma dessas relações deve ter o seu tempo. E é muito importante que as pessoas que estão à volta, que estão na constelação, saibam respeitar o tempo das outras relações. E não vão interromper de 5 em 5 minutos como é SMS. Pronto. Mas isso está também no Google. Está lá, ocupado. Busy night. Não, está lá a jantar, por exemplo, e com as duas pessoas envolvidas e tu não vais, de certeza, naquele momento, ligar e dizer, então, está tudo bem, não sei o quê, queria ter uma grande conversa. Eu estou aqui num jantar. Porque sabes, não é? Então, vocês preveem tempos só para vocês, sem ninguém. Também é muito importante e qualquer dia começo a meter isso no Google Calendar também, porque no meio disto... Eu não queria criar problemas. Pois, mas já está. Não, já me tinha ocorrido. Porque isso é um ótimo ponto de vista. É que no meio disto tudo parece que estamos o tempo todo a agendar relacionamentos com outras pessoas e que nos podemos, no meio disso tudo, também esquecermos de nós mesmos e de tempo para nós. E eu acho que as pessoas poli precisam ter, de facto, uma atenção muito específica a isso, porque senão podem ficar num ponto polissaturado, que é um dos termos polissaturado. É que a pessoa já não aguenta mais e, por isso, cuidar de si próprio é extremamente relevante. A única coisa que acho que é preciso é bom senso, não é? Para também perceber que espaço, porque não adianta entrar numa relação com mais uma pessoa se já não temos tempo nem para as pessoas com quem muito importante. Já estamos, não é? Às vezes até pode ser que há uma grande empatia, só temos que só cada dia só ter 24 horas na mesma, não é? Então como é que o amor é ilimitado, mas o tempo, a tal história, mas o tempo não, não é? Então como é que, se é preciso também, há limites, como em claro. Tudo, por muito mais que não seja este, não é? Não, se tiver sim. uma relação com 10 pessoas, dificilmente, a não ser que esteja desempregada, dificilmente consigo estar mais que meia hora com cada uma, ainda assim, não é? Então, há toda uma série de coisas práticas que uhum. também são super importantes. Não, o amor é bom, mas não, só que não chega provavelmente a uma relação. Inês, não sei se este estava mais tempo. Estava mais tempo. Uma questão, pela vossa experiência concreta, não é? Se, por exemplo, imaginemos que há uma relação poliamorosa com 3, 4 pessoas, digamos que formam um núcleo, não sei se utilizam estes termos, pronto, eu sou um bocado desconhecedor, e que a pessoa, por exemplo, depois às tantas começa a não saber, uma das pessoas começa a não conseguir gerir bem essa relação amorosa, afetiva, sexual, com todas essas componentes, com as 3 ou 4. Por exemplo, por questões de ciúmes, de possessividade, de uma experiência passada de relação monogâmica, pelo peso todo da cultura e da sociedade que nos encaminha muito para a monogamia ou para uma poligamia disfarçada, etc. E, por exemplo, se existe uma tendência para essa pessoa depois se afastar, retirar-se da relação poligâmica, e se dizer, bem, isso se calhar não é bem o meu caminho, ou eu não, ainda tenho que fazer uma grande aprendizagem para conseguir lidar com isto, e se calhar pronto, ficar sozinho uns tempos, ou ter uma relação monogâmica novamente, ou então continuar e ir escavando, tentando aprender, saltando patamares, para conseguir estar bem numa relação poliamorosa. Eu acho que isso é escolha de pessoas, exclusivamente. Para aquela pessoa é uma escolha pessoal. Há pessoas que se calhar vão escolher saltar fora e dizer isto não é para mim, outras vão escolher ficar. Não, entre se perguntar isso 10 pessoas vai ter 10 respostas diferentes. Não é algo que tenha assim que seja previsível. Sim. E depende também do que é que a pessoa está disposta a fazer. As pessoas ou podem atingir um limite e não conseguirem fazer nada, ou podem ter esses sentimentos e fazerem alguma coisa com eles. Eu já tive alturas em que não me senti nada poli. Não acabei o relacionamento, não me afastei das pessoas, pelo contrário, continuei a tentar, mas isso sou eu. E de facto vou a algum lado, porque ainda aqui estou. Mas outras pessoas podem ter outros limites, podem até achar que é melhor estarem sozinhas, e se o fizerem, ainda bem, porque uma pessoa saber isso para si própria, eu acho fundamental, quando as pessoas percebem que é melhor estarem sozinhas, de facto. E às vezes tomarmos essa decisão é muito difícil, porque temos todo aquele peso do estar sozinho, que a nível social é uma desgraça, é como falharmos em tudo e mais algum par de botas. Sim, mas fazermos essa opção. É um falhado, é um não resolvido. Exato. Teve azar ao meu amor. É sempre uma pessoa mal vista, faça o que fizer. Mesmo que seja a pessoa mais feliz do mundo por estar sozinha, é sempre mal vista. Mas se a pessoa puder fazer essa opção porque atingiu um qualquer limite, lá está. É como a Fátima diz, as pessoas é que sabem onde é que estão os seus limites e o que é que podem fazer com isso. Também tem a ver com disponibilidade para... Eu, em determinadas situações em que não me estava a sentir bem, escolhi ficar. E não me estava a sentir bem, continuei a escolher estar ali. Porque me quis colocar nessa situação de desconforto para ver o que é que acontecia. E, de facto, depois de acontecer muita porcaria, aconteceram coisas boas. E agora, nas mesmas situações em que eu estava desconfortável, já não me sinto desconfortável. Portanto, sim, de facto, desaprende-se uma data de coisas também no processo. Eu queria ficar esclarecido uma vez por todas. E não me leves mal com o outro. Tu tens um relacionamento também com um homem. Sim. Sim. Ele está aí ao seu lado. Eu sei. Só para saber. Dizendo que tu que és só lésbica, sim. Eu considero que tu não és só lésbica, és bissexual. Pronto, mas a tua opinião sobre a minha identidade, para mim, não interessa. Porque não é... lamento. Mas não és tu. Só no sentido em que não és tu que me dizes a mim qual é a minha identidade. Sou eu. Isto eu estou a ver no aspecto gay ou lésbica. Sim. Nesse eu sou lésbica e ainda digo mais, o Daniel é responsável por me ajudar a perceber que eu sou lésbica e a manter-me lésbica durante todo o relacionamento. Porque, atenção, porque somos poli, em grande parte porque somos poli. Porque isto, apesar de parecer uma relação hetero, não é uma relação hetero. Só que o problema está nos pré-conceitos que temos, naquilo que formatamos na nossa cabeça. Sim, pronto, eu posso esclarecer, mas não é uma tertúlia sobre o lesbianismo queer, mas é uma ótima ideia para o Centro LGBT fazer uma tertúlia sobre o lesbianismo queer. É a próxima. É a próxima, por exemplo, e feminista e super lésbico. Aliás, fazem falta tertúlias lésbicas, especificamente. Mas lá está, eu ligo muito a questão do meu lesbianismo queer à questão de estar numa relação poliamorosa e àquela questão final que eu falei no início sobre poder expandir possibilidades e eu poder continuar a dizer que tenho esta identidade e identificar-me plenamente assim no contexto de uma relação poliamorosa em que eu estou de facto com um homem, que é um homem por acaso, mas que eu não considero que essa relação, nem eu nem essa pessoa consideramos que essa relação seja uma relação heterossexual, e também porque eu não estou só com esse homem. Nem o facto de ele ser homem torna essa relação mais relevante ou mais determinante sobre a minha identidade do que qualquer outra que eu tenha. Eu tenho, de facto, duas relações lésbicas, uma delas é com um homem. Isso pode ser confuso para muita gente, para mim também é um bocadinho, mas é engraçado. E ao mesmo tempo, eu não acho que tenham que ser o género e o sexo, ou o sexo das pessoas com quem eu ando, a determinar a minha orientação. A minha orientação é minha, é a minha identidade, não está dependente do género da pessoa com quem eu durmo, porque senão, se eu amanhã não dormir com ninguém, eu deixo de ter orientação sexual. E perco tudo. Fico abandonada. Efetivação do ato em si. Não, exatamente. Tem a ver com preferência. Não vamos tem a ver com preferência, vocês. Mas não tem a ver só com preferência. Tem a ver também com identidade. E tem a ver... Mas a orientação sexual é uma coisa, identidade é outra. Sim, mas eu estou a fazer o cruzamento de propósito. Estou simplesmente a tentar ter o cuidado de que não apareça um discurso onde a tu defender ou a tu dar um olho, não é? Eu percebo isso. Eu percebo isso e percebo a importância desse argumento. Por exemplo, quando estamos a falar de teoria queer, não se transporta as letrinhas para lá. Sim. Porque se estamos a falar de não-binarismo, não vamos estar a dizer eu sou lésbica, eu sou gay, eu sou isto, é ridículo. Sim, é? Mas ainda assim, o que eu estou a tentar dizer é que eu percebo esse argumento e percebo a validade. Ser não-binário implica em já não me intitular pertencente a nenhum dos géneros pré-fixados. Sim. Não é? Sim, se não sou pertencente a nenhum dos géneros pré-fixados. E sou uma pessoa de género fluido, sim. Logo não me fixo em nenhuma das letras existentes. Uhum. Não é? Logo não me intitulo nem isto nem aquilo, eu sou um ser humano, pronto, acabou. Não é? Mas pode haver essa perspectiva. Atenção, o que eu estou a dizer, eu não acho que. Não acho que toda a gente tenha que ser lésbica como eu, ou seja o que for, mal estado. Eu acho que a minha identidade é minha, ninguém tem nada que me dizer qual é que ela deve ser ou não ser. Eu, se não a quero determinar pelo género da pessoa com quem eu estou ou das pessoas com quem eu estou, não o faço. Mas considero que cada pessoa tem perfeitamente a legitimidade de me dizer eu sou lésbica porque eu só durmo com mulheres. Tudo bem, fixe. Eu não. E eu reservo-me o direito de dizer isso. E daí eu dizer lésbica queer, por algum motivo, precisamente para esclarecer essa última parte, e porque eu considero e vejo a orientação também ao nível da sociabilidade e das diferentes intimidades que nós estabelecemos, e mesmo as intimidades que eu tinha com amigas minhas eram intimidades lésbicas. E eu não posso fazer nada contra isso, porque toda a minha vida foi assim, de facto. Todas as minhas grandes intimidades, todos os meus grandes relacionamentos foram lésbicos, mesmo quando não eram românticos, mesmo quando não eram sexuais. E nesse sentido eu optei por manter esta é a minha identidade, o que não quer dizer que faça ser assim a mim, mas precisamente por estar num contexto de uma relação poliamorosa, pude explorar essa linha e posso ainda explorar essa linha, mantendo essa identidade. A minha pergunta, mas queria ser esclarecida. Pronto, eu também acho que esclareci. Eu quero que tanto sejas tu como o Daniel, sejam felizes. Obrigado. Eu acho que ainda é de louvar aquilo que acabaste de dizer, mas precisamente quando referiste que até o próprio namorado, teu namorado, que até te faz questão de lembrar a tua identidade, portanto, não acabas por ter um suporte emocional e sentimental na vida do que é uma relação em si, mas também em todas as questões, portanto, acho que é de louvar tanto a tua atitude enquanto pessoa e a atitude dele enquanto pessoa, mas também estando sempre contigo ao teu lado, para os bons e para os maus momentos. Não é por acaso que as pessoas estando juntas para os bons e maus momentos, as relações amorosas, sejam as quais forem, de que maneira forem, têm mais sucesso, se calhar, que outras. Não? Expandem-se muitas vezes. Sim. Até acho que, assim, claro que é difícil para a percepção geral do que é uma relação lésbica, claro que é complexo, claro que isto gera apagamentos, claro que isto complica muita coisa. E, portanto, quando eu faço essa afirmação, eu sei sempre que há uma data de pressupostos e que há uma data de pressuposições que até podem, inclusive, apagá-lo do enquadramento, por exemplo, ou apagar outros relacionamentos que eu tenho com outras pessoas que também se identificam como lésbicas. Portanto, temos aqui toda uma teia. E que a comunicação também seja importante nas relações poliamorosas e monogâmicas e por aí fora. Sim, todas elas. Como eu digo, este livro é bom para todos os tipos de relacionamentos, mesmo connosco. Sim, porque connosco. No fundo, bissexualidade não implica em poliamor e vice-versa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Podem estar cruzados. Sim, pode, mas não, uma não coisa não implica muito a outra. Não nem toda pessoa bissexual é poliamorosa, nem toda pessoa poliamorosa é bissexual. Right? Exatamente. Okay. Eu não sei se as pessoas têm mais perguntas, mas se calhar vocês tivessem algum descanso. Já tenho muito. Agradecer muito terem respondido a tantas coisas, a tantas dúvidas nossas e. E de facto foi uma oportunidade bonita de perceber melhor, de desconstruir, lá está, imensos conceitos, estranhezas. E agradecer por terem vindo e a vossa paciência de tantas horas. Obrigada. Se alguém quiser dar uma olhada aos livros ou ficar com referência, estejam à vontade.